boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá, esse cast gostosinho do Portal dos Chimichangas. E o tema de hoje, eu sei, gente, faz muitas eras que eu não gravo o Cantinho da Pá, principalmente um tema central com convidados e tudo mais, mas temos aqui um tema maravilhoso e gostosinho que eu vou compartilhar com vocês, que é sobre como é consumir, na verdade, uma obra antiga, ou que tá muito famosa, tá? Sempre foi no mainstream, e que a gente está consumindo isso pela primeira vez nos dias atuais. Então, vou dar um exemplo prático, né? Como é assistir o Star Wars da década de 70 hoje, sabe? Seria mais ou menos isso. Você nunca viu Star Wars na sua vida. Como seria ver um Star Wars? Como é consumir Star Wars hoje, em 2021, sabe? Então esse será o tema. A gente vai falar aqui de otaquice, a gente vai falar de joguinho, a gente vai falar de cultura ocidental, enfim, a gente vai espalhar várias coisas e tentar debater um pouquinho disso, né? Como é que é essa experiência de ver uma coisa que é super famosa ou antiga, que tá, é uma franquia que já tá ali muito estabelecida, mas só que a gente ainda não consumiu e foi consumir muito recentemente, né? Então, pra falar disso aqui, eu trouxe dois convidados maravilhosos e que eu agradeço imensamente a paciência deles aqui pra essa gravação, né? É, a gente remarcou várias vezes aqui, mas deu certo, o importante que deu certo. E estou aqui com nada mais nada menos com o Jean Kay. Posso te chamar de Jean Kay? É muito estranho te chamar de Jean, cara. Você pode me chamar do jeito que você quiser. Então, estamos aqui com o Kay, gente. Ele é podcaster, é jornalista, ele é editor de podcast também, né? Então, Kay, se aproveite aí, se divulgue, se apresente. Ok, eu sou o Jean, também conhecido como Kay pelas internet. Eu edito os podcasts aí, inclusive, se você quiser alguma opção, fala comigo, a gente conversa aí. Eu participo de um outro podcast também. Eu tô principalmente no Quadro Quadro, que é mais um projetinho que acho que é o que eu considero meu principal, que foi o primeiro que me fez entrar essa porra toda, que é o podcast bem sobre animes e mangás. Além do Quadro Quadro, a gente tem o Vigilância Sanitária, que é o de animes e mangás ruins. É só o puro suco da arte nipônica. Então a gente conversa sobre obras de arte como X-Arm. Estou lá, inclusive, também. Sim, a Paloma é a nossa convidada permanente ali. E também eu, como se dois podcasts não fossem suficientes, tem um terceiro podcast que também escrevo de vez em quando no site, que é o Gamelot, que é um site de videogame. Faz bastante tempo que eu não tenho um podcast do Gamelot, porque eu não tô com tempo de editar, mas o site tá lá, tá ativo, tá rolando. E também, quinzenalmente, eu faço outro podcast, veja só, que é o podcast de Jojo, o Ramones, que eu falo com o Gabriel Guerreiro e o Matheus, de volume a volume a Jojo. Você não cansa, não, Kay? De só fazer podcast, de falar o tempo inteiro? Como que fica a sua garganta aí, mano? A minha garganta fica de boa. O meu maior problema é organizar essa porra toda. É só tomar uma cervejinha que a garganta fica boa, porra. É. E estamos aqui também, vocês ouviram uma vozinha aqui, né? Estamos aqui também com a Gabi. Eu não sei se ela prefere que eu chame ela de Brielle ou de Gabi. Também tô nessa aí. O que você preferir que eu te chamo, tá? E ela faz parte aqui do Chimichangas, tá, gente? Ela é uma das redatoras. Ela ajudou, tá ajudando a gente agora também nas redes sociais. E ela tem bastante coisa aqui pra falar. Ela tem uma base muito massa, sabe? De cultura. Então eu quis trazer ela aqui pra vocês conhecerem também um pouquinho do trampo dela. Então, Gabi, se apresente e fique à vontade aí, que essa é a tua hora. É, você pode me chamar do que você quiser, do que for mais fácil e confortável. Tô na internet aí, eu acho que agora meus arrobas estão como Brielle, então é como eu uso na Twitch também, quando eu decidi fazer lives, que é o que eu tenho pra divulgar. É, eu faço lives no Twitch, apesar de eu ter parado por um tempo, dado uma pausa pra organizar minha cabeça, eu vou voltar, então eu vou aproveitar pra falar sobre isso. Meu arroba na Twitch é Brielle, B-R-I-E-E-L-L-E, _. E eu geralmente faço lives desenhando, porque eu gosto de fazer umas artes digitais. Principalmente fanart, dos animes que eu curto, às vezes séries, mas principalmente animes. Otaku fedido aqui. Eu escrevo pro Chimichangas, ajuda a Pau e toda a equipe. E divulgo meus desenhos no Instagram e no Twitter, que são o mesmo arroba da Twitch. Trabalho também num portal de notícias local, Eu acho que é isso, eu estou aqui para falar sobre coisas legais. Ou não. Ou não, né? Vamos ver como que vai ser essa conversa aqui, né? E caramba, são três jornalistas aqui, tá, gente? Nesse, então a gente vai falar pra caralho, o jornalista não aguenta. Vai ser uma faladeira do cacete nesse cast aqui, né? Então, gente, pra reiterar... Eu não me formei, eu só fiz até o oitavo semestre. Ah, mas o sentimento tá ali, Kay, o sentimento tá ali. Pra ser jornalista, infelizmente, não precisa, ou felizmente também, não precisa de diploma, então você pode se considerar um jornalista. Eu até hoje não tirei também a minha... Como é que chama? Eu nem lembro mais o nome da... DRT. Tipo, é isso aí. É tipo um DRT, mas só que pra jornalista. Então, gente, pra reiterar vocês aqui, eu não quero nem ficar falando do Apoia-se, do Chimichangas e tudo mais, porque minha vida tá uma loucura, tá, gente? Então tá muito difícil ficar falando, gente, paguem ali uma assinatura no Apoia-se, porque eu não tô conseguindo nem gravar, né? Então, vamos pular essa parte, por enquanto. Eu vou atualizar vocês bonitinho sobre a questão do Apoia-se, tá? No futuro aí, seja no Twitter, tem o cast bônus aí pros assinantes principalmente, né? E vamos partir aí pra esse tema, porque eu acho que a gente tem muita coisa pra falar, né? Eu suscitei esse assunto no Twitter quando eu percebi que eu comecei a ler Naruto. Então, basicamente, o assunto veio assim. Eu comecei a ler Naruto e, cara, a minha experiência, eu li dois volumes de Naruto, e a minha experiência é completamente diferente. E é muito, é escandalosamente diferente de todo fandom, assim, de Naruto e de quem... Ou mesmo que nem gosta muito de Naruto, mas só que acompanhou Naruto quando começou a ser lançado no Brasil, por exemplo, sabe? Lá em 2007, 2008, lá pela Panini, sabe? Acho que foi até antes de 2007, nem lembro mais. Mas, acho enfim. Foi um pouquinho antes, não lembro. Eu realmente não lembro, gente. Então, assim, as pessoas que se apegaram muito a Naruto naquela época, muito desse sentimento eu não carreguei. Então, quando eu saquei que a minha experiência ali de leitura, toda a minha concepção da obra ali, o que eu achava dos diálogos, o que eu gostava do Naruto ou não, enfim, é muito diferente de uma pessoa que já tá conectada com a história há muito mais tempo. Então, eu comecei a realmente pensar, caramba, como que deve ser pras pessoas que elas pegam uma coisa que é muito consagrada e elas nunca tinham visto isso na vida delas, só que elas querem consumir isso, elas começam a consumir hoje, sei lá, com 30 anos, ou mesmo que sejam novas, tem lá 20 anos, mas só que a obra é muito mais antiga que ela, sabe? E tá consumindo hoje, atualmente, né? Então, enfim, trouxe vocês dois aqui porque eu sei que a Gabi tá tendo um processo parecido desse. Sim, com One Piece. Exato. E o Kay, gente, o Kay, ele é uma formiguinha, né? Assim, ele joga, ele lê uma caralhada de coisa. Então, ele tem muita coisa pra dizer pra gente, que nem Jojo, né? Ele falou pra gente aí no início de Jojo. E também tá sendo uma experiência nova, porque é relativamente recente que ele tem consumido Jojo. Jojo é uma obra da década de 80, né? Ok, se eu não me engano. Sim, sim, ele começou em 80 e tá até hoje, basicamente. É uma outra cabeça, né? Porque quando você vai ler um Jojo hoje, de, sei lá, de quem começou a ler isso lá na Shonen Jump, sabe? Na década de 80. Então é isso, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, primeiramente, gente, eu queria saber de vocês, assim, as principais obras que vocês recentemente consumiram aí, né? Do tipo, acho que 2, 3 anos, acho que tá bom, né? De 2019 pra cá, assim, que vocês consumiram e que entra nesse caso, né? Que são obras muito consagradas, sabe? E aí vale tudo. Pode ser otakice, pode ser cultura ocidental e tudo, mas eu queria que vocês falassem um pouco dessas obras que vocês resolveram, escolheram consumir recentemente, mas só que são consagradas, né? Eu posso abrir uma tangente rapidinho, só porque, enquanto você tava falando, eu tava lembrando de um negócio. É. Obviamente eu não posso falar, porque isso é experiência de terceiro, mas tá sendo curioso ver a minha namorada, porque minha namorada não conhecia nada de anime e mangá. Consequentemente, como eu sou um taco sujo fedido, ela começou a se interessar por algumas coisas, e a gente começou a ver algumas coisinhas aos poucos juntos, e é meio louco ver alguém em 2021 que tá vendo Fullmetal pela primeira vez e, cara, não sabe, sim, de todas as tropas, todos os memes e que ele já tá cansado. Cara, eu sei exatamente esse sentimento. Apesar de eu não gostar muito de falar do meu relacionamento passado, foi no relacionamento passado que eu comecei a assistir Friends. E, tipo, eu nunca tinha assistido Friends na minha vida. E eu assisti nesse processo. E, assim, eu tenho um sentimento muito ok por Friends, mas eu definitivamente não tenho realmente esse contato. Eu não sabia nada sobre as coisas. Então, enquanto as pessoas já estavam super estabelecidas sobre as piadas e sobre como Friends funcionava, eu não tinha puta ideia, sabe? Então, eu sei exatamente, e eu tô sentindo isso um pouco com o Narutinho agora, né? Eu sei que eu tô bem no início ainda da leitura de Naruto, mas a Gi, né, minha namorada atual, ela, porra, ela ama Naruto, né? Uhum. E ela tá começando a emprestar os mangás dela pra mim. Então, também tá sendo isso, tipo, eu tenho... eu conheço mais ou menos Naruto, porque a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto também, porque obras consagradas é muito difícil a gente não saber nada, né, sobre elas. Sim, a gente acaba descobrindo muita coisa por osmose. Isso, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é uma experiência muito única também, muito nova, né, porque você sabe, mas o pouco que você sabe não permite você, de fato, aproveitar a história e saber realmente os acontecimentos, né. Então, também tá sendo uma experiência bastante diferente pra mim, né. Eu te entendo completamente, Kay. Então, inclusive, as pessoas que estão ouvindo isso aqui, se tiverem nesse caso, assim, de ver namoradas, apresentar coisas pra namorados, namorados, grandes amigos e tudo mais, um pouco dessa experiência que vamos contar aqui pode ser muito parecida com a sua. Vamos falar dessas obras aí que vocês consumiram recentemente e que entram nesse grupo de serem obras muito consagradas, né? Então, como a gente falou já, eu comecei One Piece, comecei essa jornada, e eu tô indo pelo anime e atrasada no mangá, porque eu gosto de ver o anime, assim, eu gosto de ver a ação, principalmente anime de ação, mas eu também, tipo, quero ver o mangá, mesmo que seja repetir a história e tal, porque eu gosto, eu quero ver o traço do artista, né, tipo, ver diretamente no traço dele. Então eu tô mais avançada, assim, no anime, mas tô indo atrás pelo mangá. E, tá sendo incrível, assim, eu acho que eu vou ser a pessoa aqui que eu vou trazer ótimas experiências de consumir obras mais tarde, assim, no sentido de, tipo, a maioria das que eu consumi eu fiquei apaixonada, assim, sabe? Tipo, eu comecei One Piece, não imaginava que eu fosse gostar tanto. Tipo, eu dei play e eu não consigo dar play em outro anime, assim. Eu sempre presto um anime e One Piece, é isso que eu quero assistir, sabe? Eu não quero assistir outra coisa. E eu tô apaixonada, assim. Eu sei vários spoilers e eu sempre tento desviar de spoilers, porque, como eu falei, eu desenho, e daí eu sou muito ansiosa. Tipo, eu tô assistindo anime, daí eu gosto de um personagem e já começo a querer desenhar esse personagem. Eu falo, não, eu amo esse personagem. E a primeira vez que ele apareceu, eu já tô apaixonada por ele. Só que como é uma experiência de ver um anime que já é velho, o fato de eu jogar o nome desse personagem no Google ou nas redes sociais é muito perigoso, sabe? Sim! É muito perigoso, caralho! Sim, sim. Então, tipo, se eu quero uma referência pra desenho, eu não posso pesquisar. Eu até pedi pra amigos, eu queria desenhar o Ace e pedi pra amigos pegarem essa referência pra mim, porque eu não queria spoiler nem nada. E aconteceu também, tipo, coisas ruins, de, por exemplo, eu tá em live, desenhando e conversando com o chat, falando de One Piece, e daí alguém mandar no chat, tipo, ah, One Piece só fica bom depois que acontece isso. E daí, tipo, era um puta do... Porra! Tipo, um balde de água fria, né, mano? Deu quase chorar. Eu fiquei... Ai, tá... Porque tem aquilo, né? Dá pra gente falar disso também, que é... Ah, é uma obra tão antiga que falar disso nem é spoiler mais. Mas, poxa, tipo... Não, cara, muito... Eu acho muito pau no cuzice quando você fala... Ah, não, essa obra é antiga, hein? Pode falar sem... Tudo bem que tem algumas coisas que parece estar super arraigada, tipo, tanto replicada, que dá esse sentimento. Mas tem coisas que, principalmente quando é mais de nicho, é meio foda você falar, não... Essa obra aqui é de 90 e pouco. Ah, beleza. Tem 90 volumes? Tem 100 volumes One Piece? Ah, eu conto até 50, pô. Metade da história eu conto. Especialmente se for o contexto que a pessoa tá falando que ela não está lendo agora. É, porque caralho, eu velho. Tô lendo aqui pela primeira vez aí. Você não fala sobre. Provavelmente metade, não sabe. Metade da história é 50 volumes. 50 volumes são 5 happiness. Né? Tipo, happiness é uma obra que tem 10 volumes. Você fala, cara, você tá contando 10 histórias, entendeu? Basicamente. Tipo, porra, cara. É muita coisa, sabe? Eu, inclusive... Como consumi One Piece praticamente desde o início, né, aqui no Brasil, não foi praticamente desde o início, foi desde o início, né, quando a Conrad fez a primeira impressão, eu tava lá lendo a porra do volume. Hoje, quando eu vou falar de One Piece, cara, eu sempre falo e aviso, gente, aí tem spoiler, eu tô falando de uma coisa, sei lá, do volume 20, sabe, mas eu prefiro fazer isso, tipo, meu, se você começou One Piece agora, não vê essa porra não, mas tipo, às vezes a gente quer falar, sabe, porque tem algumas coisas que o One Piece tem isso, onde você tá em... Em One Piece, inclusive, Gabi. Eu tô no... Water 7. É, você entrou em Water 7. Sim, começando a açãozinha, assim. Então, assim, você já sacou que tem personagens que vêm e voltam, sim, né? Tipo o Bug, lá do início, que vai e aparece de novo. Então, One Piece tem dessas, né? Que você fica ligando várias coisas do passado pra coisas mais recentes. Uhum. Então, assim, tem coisas que você vai falar de One Piece que você quer ali usar de base. O volume 30, mas só que você tá usando ele de base pra falar do volume 80, entendeu? entendeu? Então, tipo, é uma desgraça, realmente, pra falar de One Piece. Você tem que tomar muito cuidado, porque sempre tem novos fãs, né, com One Piece. Então, qualquer desavisado vai chegar lá e vai saber tudo que acontece, cara. Então... Vocês acham que é uma obra que não terminou, né? E olha que é uma obra que não terminou. Imagina se tivesse terminado, sabe? Sei lá, velho. É... Seria, eu acho que ainda mais complexo, sabe? Porque o One Piece sempre tem coisas pra serem faladas. Então, você precisa tomar muito cuidado pra não broxar as pessoas novas que estão iniciando ou que estão aí no meio, que nem a Gabi, sabe? Ela tá um Water 7, gente, sabe? Tipo, volume 36, 37, sabe? No, ainda é início, se a gente for olhar, sabe? O montante da obra ainda tá no início. Sim. Então, me compadeço com as suas tristezas aí, Gabi. Além de One Piece, tem alguma outra obra que você tenha mais ou menos aí começado recentemente? Tem a minha obra favorita da vida. Ah, sim, Narutinho, né? Não, pior que eu amo Naruto, só que eu assistia Naruto quando ele tava passando na TV, assim. Que eu peguei Naruto pra assistir inteiro, tipo, só que faz já uns 3 anos. E daí eu assisti inteiro porque eu não lembrava de tudo. Eu assistia quando eu era pequena. Só que tinha aquilo de... É um sentimento diferente porque eu tenho memória afetiva. Então, e a gente pode falar sobre isso quando você for falar ao seu lado, porque tem muito disso, assim. Acho que o fandom de Naruto tem muita memória afetiva com os personagens. Mas enfim, a gente desenvolve depois. A obra que eu... E tá super em alta porque vai sair live action, que é Cowboy Bebop. Eu não consigo, caralho. Tipo, a minha vida é isso. E eu assisti esse ano, sabe? Agora que... Vai lançar o live action, um monte de gente se mostrando fã e tudo mais. E muita gente que assistiu há muitos anos, porque é uma obra dos anos 90. Tem aquela sensação de tipo, cara, eu amo muito isso. Eu amo muito mesmo. Mas será que eu sou menos fã porque eu assisti esse ano, assim? Eu quero mostrar que eu amo muito, sabe? Como que eu provo? Não, é muito pão no cozice isso, assim, também. Falei assim, ah, você é menos fã porque você assistiu agora, sabe? É muito coisa, sei lá, de gente que fala do Tolkien, sabe? Tipo, eu sou... A minha Bíblia é o Tolkien, sabe? Tipo, é Senhor dos Anéis na Terra e no Céu, sabe? Então, assim, me passa essa vibe, sabe? Porque fã de Senhor dos Anéis, assim, pelo menos as minhas experiências com fãs de Senhor dos Anéis era do tipo, cara, você foi ler Senhor dos Anéis agora, como que você perde isso? Você não vai entender toda a história, todo esse universo, porque esse universo é rico, porque esse universo tem 350 idiomas que o Tolkien criou da própria cabeça, e todos eles têm lógica semântica. Aí você fala, ah, mano, vai tomar no cu, né, rapaz? Eu só quero aqui ler meu Hobbit, velho, para encher o saco, sabe? Eles realmente percebem o quanto, tipo, isso estraga, porque eu, pelo menos comigo, é assim, sabe? Quando alguém fica muito nessa de, ah, você não entende tal coisa, não acredito que você foi ver agora, ou isso é complexo demais, eu sou mais fã que você, não sei. Me irrita em relação à obra, sabe? Tem várias bandas que eu não gosto por causa de bandas e, coisas de cultura no geral, assim, peças culturais. Eu não gosto por causa de fãs que ficam nessa. E até, eu ia falar, tinha esquecido na hora, de One Piece mesmo, sabe? Eu acho que tem uma parte do fandom de One Piece que não sabe fazer propaganda do anime. Não! Você tem um que tem mais de 1000 episódios, e daí você pega e fala pra alguém, ah, o anime só fica bom depois do episódio 400. De 400 episódios por nada, não é o caso, né? Não é o caso, mas eu vou assistir, porque é isso que eu vou interpretar, que eu vou assistir 400 episódios por nada pra ele só ficar bom depois do 400, sabe? É absurdo demais que as pessoas falam, principalmente porque, assim, provavelmente a pessoa tá expressando mal, porque ela deve querer dizer o quê? Ah, depois do 400 tem meu momento favorito de One Piece, que ali só melhora. Isso é diferente de só ficar bom depois dali. Não, e esse discurso é a pior bosta que tem de fã de One Piece. Você fala, meu irmão, você nem gosta de One Piece. Eu acho que você viu forçado 400 episódios. Porque é nenhuma pessoa, ninguém que não gosta de uma coisa vai ver 400 episódios, entendeu? Pois é, tipo, me dá um soco na cara 35 vezes. Na 36ª eu vou virar masoquista e vou gostar. Caralho, é foda, velho. Não é assim, sabe? Eu sempre falo pra quem tá iniciando One Piece. Velho, se você for ler o mangá, se ele é até o 10º volume. Se você não gostar depois do 10, você para. Você não precisa saber mais nada do que vai rolar, cara. Se não foi sua praia, você não precisa continuar. Não é como se o One Piece tivesse mudado drasticamente. Exato, exato. Toda a base ali, assim, não é toda a base, mas, tipo, dá pra você entender onde se quer chegar, sabe, nos 10 primeiros volumes. Não precisa muito mais do que isso. Então, tipo, e no anime, esses 10 volumes, eu acho que é o quê? Uns 26 episódios, mais ou menos. Alguma coisa assim. Não tenho de cabeça, porque eu não gosto do anime de One Piece. Não, é bastante, porque o pacing do anime de One Piece é muito esquisito. É uma bosta. É muito esquisito. Gente. Inclusive, assim, eu revi One Piece, acho que ano passado, quando a Netflix trouxe dublado, pra ver com o meu irmãozinho. Tem uma coisa estranha, que eu acho que é porque o One Piece tem um carinho dentro do meu coração, que eu consegui ver 40 episódios rapidinho. Porque se fosse qualquer outro anime com aquele mesmo pacing... Esse pano você passou pro One Piece, né, Kay? Esse pano... Porque, assim, o Don Krieg, eu acho que episódio 20 e pouco até o 30 e pouco. É, caralho, não. É nossa, 10 episódios coisa. Do Don Krieg, você não precisa de 10 episódios pro Don Krieg. Nossa, então é uns 50, mais ou menos, pra chegar até o décimo volume. É, não, é bastante. Acho que o Arlong Park... ainda é no episódio 50, se duvidar. Então, gente, é por isso que as pessoas falam, lá no episódio 50 fica bom, não sei o quê. É porque, gente, basicamente, realmente, o que o Kay falou é real, sabe? O pacing do anime de One Piece é muito lento. É muito lento. E no início tem muito fillerzinho, assim, sabe? Umas cenas ali adicionais que não representam absolutamente nada, sabe? Pra história, mas só que estão ali, eles fazem parte. Isso atrasa o bagulho todo, sabe? De mostrar realmente a história que rolou no mangá. E o mangá é muito mais dinâmico nesse ponto. Por isso que eu falo, meu, o início do mangá de One Piece é muito bom. O início do anime de One Piece não é bacana. Realmente demora pra ele deslanchar ali e ter essa sensação que o mangá traz, sabe? Então, o Gabi veio com One Piece e Cowboy Bebop, gente. Cowboy Bebop é uma coisa muito bacana, inclusive, de falar, realmente. Porque Cowboy Bebop é uma obra que eu tenho um carinho muito grande. Eu assisti também nos anos 2000, né? Foi meu anime favorito por muito tempo. Eu realmente tenho um carinho. A trilha sonora é uma coisa espetacular, sabe? Assim, que não tem como não guardar na sua memória. Então, os flashes que eu tenho do anime tem muito a ver com a trilha sonora, inclusive. Só que é isso, eu só vi aquela vez, sabe? E eu não consegui mais consumir Cowboy Bebop, então se eu revesse hoje, eu acredito que eu teria uma experiência muito diferente do que eu tive quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, sabe? É muito legal você trazer Cowboy Bebop porque é isso, vai sair o live action, né? É uma obra que é muito querida aqui no Brasil, ela é uma obra realmente ali clássica, bem consagrada mesmo no meio dos animes. Eu até lembro que Cowboy Bebop era usado do tipo, viu como anime não é para criança? Nós temos Cowboy Bebop. Sempre tem. Que tem tipo, sangue, violência, você fala, tá, mas não era exatamente isso que eu lembro. Eu lembro do tipo da Ed sendo otária, sabe? Em Cowboy Bebop, assim. Otária, tipo, bobice, sabe? E hoje tem também o discurso do, não gosto de animes, mas eu gosto de Cowboy Bebop, porque não é anime, né? Não é anime, não foi feito no Japão, não foi na indústria de animação japonesa. Cowboy Bebop é diferente. Cowboy Bebop é arte, não é anime. E você, Kay, o que você traz pra nós aí, que você assistiu recente e que é consagrado? Olha, eu vou rapidamente mudar um pouco o foco de anime, porque tem uma coisa que talvez seja um pouco inesperada pra esse cast, mas uma coisa que eu só vi quando muito criancinha, bem criancinha, e eu não lembrava absolutamente mais de nada sobre aquilo. E aí, quando eu comentei pra minha namorada, quando ela falou, nossa, maravilhoso, eu falei, eu vi... quando muito pequeno, eu não lembro, mas eu sei que todo brasileiro adora. E ela falou, pelo amor de Deus, vamos ver isso agora. Que é o Alto da Compadecida. Caralho, massa demais. Pô, o Alto da Compadecida é muito bom. Tem uma parte que, eu não sei se é o gato dela que come uma moeda, não é? E que tem que tirar do cu, um negócio assim. Não. Ele tenta fazer um golpe de um gato que caga a moeda. Isso, aí nossa. Aí ele tira moedas no cu do gato. Porra, é muito bom, cara. É muito bom. O Alto da Compadecida, ele envelheceu muito bem. Já começa... por isso, ele talvez seja um dos ápices da comédia brasileira. Ele funciona muito bem. Sabe aquele humor que é um humor completamente bobo? Mas ele é um bobo completamente bem escrito. Então ele te pega muito bem. O Alto da Compadecida, eu sempre faço... talvez isso seja uma relação imbecil, tá? Mas eu faço essa relação. Que é com aquele filme que é norte-americano, que também fala do diabo. Que é com o Adam Sandler, que ele é o protagonista. Ele é filho do diabo, né? Ele é filho do capitão. E aí ele vai pra terra e ele tem que salvar o universo lá, o universo infernal, porque o pai dele tá morrendo, eu não sei o quê. Cara, é muito ruim o filme, assim, é nível cara, perdi meu carro, sabe? Eu não sei se vocês conhecem esse filme, gente, mas se um dia vocês quiserem assistir, assistam Cara, Cadê Meu Carro? É a coisa mais biruta que existe, assim, da comédia mais nonsense possível, mas é aquele blockbuster que você fala, caralho, eu me diverti muito nessa porra, é o X-Army em filme, sabe? Basicamente. Mas no caso, o Alto da Compadecida não é o X-Army filme, ele é legitimamente bem atuado. E aí, só que eu faço essa relação com esse carinha aí do Adam Sandler, que ele era filho do diabo. E eu me divirto muito com essa porra desse filme, cara, porque tem essa vibe de diabo, de conversar com o diabo e de você naturalizar um pouco dessa visão, sabe? De inferno, enfim, de pecado e tal. E eu consigo relacionar muito essas duas obras e eu me divirto com as duas. Muito boa essa relação, ok? Manda mais aí, manda mais. Mas é, Autocompadecida é arte demais, é maravilhoso. Um negócio que eu assisti em 2019, já faz 3 anos. Já. Pode falar, pode ser 2019. Tá aqui do lado. A gente nem conta que 2020 aconteceu, sabe? É, exato. Tá bom, então se você não contar, é porque tem um sentimento muito curioso de que Evangelion é uma série de que parece que todo mundo já tem uma opinião sobre. E opiniões muito fortes. E eu tinha opiniões muito fortes do Evangelion, só que eu só tinha visto quando criança. O que não é exatamente a melhor idade pra você ver Evangelion, mas... Não mesmo. E é engraçado que muitas coisas que as pessoas comentam de opiniões fortes com o Evangelho é porque certas cenas ficam, marcam mais a pessoa. E aí, quando ela vai falar, parece que aquilo é mais a totalidade dele. E quando a gente foi gravar o quadro ano retrasado, pra falar de Evangelho, o anime é completamente diferente do que eu lembrava. E é completamente diferente do que muitas pessoas falam. Ele é muito mais multitemático do que eu imaginava. E você assistiu o dos anos 90, não foi? Dos anos 90. Ele é muito, muito mais multitemático do que aparenta ser. Não é só o é Kenji, não, dele? Shinji. Meu Deus, então, eu não sou muito boa com nome, tá? Então me ajuda. Não é só o Shinji entrar no robô, né? Então... É porque eu acho que as coisas que as pessoas mais lembram de Evangelion é a partir do momento que tudo vai pro caralho e o filme The End of Evangelion, que é tudo indo pro caralho mais ainda. Mas antes de tudo ir pro caralho e ter a parte mais pesada em vários tons de Evangelion, ele tem vários momentos super bobinhos, ele tem vários momentos de comédia muito boba e provavelmente era isso que fez go Evangelion na época pra chegar até aquele ponto. Porque ele, desde o começo, tem alguns momentos pesados, ele tem reflexões bem fortes, mas a primeira metade é quase que um anime episódico. Ah, hoje vai ter essas aventuras aqui. Ah, essa piada da Asuka destruindo tudo enquanto controla o robô, porque ela se acha demais. Ah, Shinji e Asuka não se dão bem e eles precisam se dar bem pra essa missão. Então vai ter todo um sketch de comédia deles. É. E eu não tava esperando ele ser tão multitemático assim, né? Olha só. Eu acho curioso você falar isso, Kay, porque, tipo, eu não assisti Evangelion. O que eu sei é isso, assim, basicamente, o que as pessoas falam também, sabe, sobre Evangelion. E a minha cunhada, ela tinha uma opinião muito forte, talvez ela ainda tenha uma opinião muito forte, meu irmão também, e acho que isso que me fez me distanciar um pouco de Evangelion, porque eles ficavam muito angustiados, do tipo, cara, o Wano queria dar alguma mensagem aqui, ele queria trazer uma reflexão super bacana de início, mas eu não sei aonde isso levou, entendeu? Do tipo, cara, eu não sei o que ele conseguiu fazer aqui, porque várias coisas não fazem mais sentido no decorrer da obra, assim, sabe? No final e papapá. E isso ficou muito forte em mim, né? E eles leram o mangá, eles assistiram da década de 90, né? Eu não sei se eles assistiram os filmes, esse mais recente que saiu, porque o massa de Evangelho é que ele se molda muito a sua época, né? Porque, tipo, o Wano ele vai fazendo o que ele quer, velho. Tipo, ah, beleza, estamos em 2021, vou fazer um rebuild aqui de Evangelho. Vocês vão sentir aquela vibe da década de 90, mas eu vou fazer uma história diferente. Sei que ele começa igual, de repente é diferente, de repente é uma sequel, é uma loucura. Sim. Tem uma explicação pra ele fazer isso, tipo, ele arruma uma explicação pra isso, que eu acho esperto da parte dele. Ah, eu quero retomar essa obra aqui, mas eu não vou retomar, tipo, por nada, assim. Eu vou explicar, porque eu vou incluir no universo isso. Eu acho massa. Então, assim, é foda. Você vai falar de Evangelion, porque dependendo de qual você consumiu, você vai ter uma experiência diferente, sabe? E aí, uma pessoa que é nova, que vem tentar consumir Evangelion, ela realmente vai ficar perdida. Eu digo uma pessoa nova, não de idade, tá, gente? Uma pessoa, sei lá, nova nos animes, ou uma pessoa que tá entrando no fandom agora, sabe? Enfim, vai querer consumir aquela obra. Sim. E ela vai ficar perdida mesmo, sabe? Porque, caralho, velho, uma pessoa vai estar falando sobre o da década de 90, o outro vai falar dos dois ou três filmes que rolaram, e eles parecem ser sequência, mas ao mesmo tempo parece que não é sequência, então, tipo, acaba sendo confuso. E eu sentia muito isso com Star Wars, né? Do tipo, eu tinha muito, muito receio de assistir, porque eu falei assim, caralho, como assim eu tenho que assistir a trilogia mais nova, porque ela é a mais antiga, e depois eu tenho que assistir a mais antiga, porque ela vai contar as coisas mais novas. Tipo, isso acabava com o meu cérebro, entendeu? Tipo, caralho, velho. Inclusive, eu acho que o fandom de Star Wars faz isso parecer muito pior do que de fato é. Isso! Pois é, e quando eu assisti os bagulhos, eu falei assim, nossa, cara, isso é muito mais simples do que o fandom fez. Não, tem uma trilogia, depois fizeram uma trilogia prequel. É isso! É isso! Acabou! Né? E uma coisa que me facilitou é, você começa pra onde você quiser. Foda-se! Começa pra onde você quiser. Que você vai entender. A galera metia um mundo expandido, a galera metia as animações, aí você falava, caralho, que porra que tá acontecendo, sabe? E o negócio parecia que virava a franquia de Zelda, né? Do tipo, não, porque essa é a linha do tempo que acontece isso, porque o Link morre, ou porque o Link não morre, porque o Link vence e não vence. Aí você fala, véi, que porra é essa, sabe? É engraçado o fandom começar a moldar o jeito que você tem que assistir o negócio, porque o fandom que começou desde o começo, ele não viu a segunda trilogia primeiro pra depois entender. Pois é, velho. Então, tipo, não faz sentido ele falar que precisa ver a segunda trilogia primeiro. Você vê ela segunda e você entendeu, porra. Então, vocês falaram aí um pouco das suas obras e tudo mais. Ok, você quer chegar a falar um pouquinho de Jojo também e tal? De Jojo, eu não sei dizer se encaixa aqui, porque eu acompanho o Jojo desde os 17 anos. Ah, saquei. Então tem tempo. Tem tempo. Então, eu só tô revisitando os mangás, mas eu leio o Jojo desde os 17. Eu queria até voltar um pouco. Que legal a gente falar de Evangelion, porque a gente tem a visão de alguém que tá vendo agora, ou faz pouco tempo. A Pá que não assistiu, e eu que amo muito. Ah, então. Tá no meu, tipo, top 3 animes favoritos, assim. E eu assisti faz um tempo, mas há muito tempo também. Eu assisti bem depois da obra ser, tipo, não assisti nos anos 90. Eu assisti faz uns 5 anos. E depois eu reassisti com a minha mãe e cara, grandiosa, sabe? Eu sinto, não sei, Evangelion bate muito pra mim. Não sei se é, tipo, algo pessoal, assim. Cada vez que eu assisto, eu choro, e eu choro igual um bebezinho assistindo, sabe? O anime, os filmes, tudo. É uma das minhas obras favoritas também. É aquela coisa que quanto mais eu penso nela, mais eu gosto. Tem muita coisa que eu adoro Evangelion. Inclusive, é curioso, porque também Evangelion, na parte que eu falei de opiniões fortes, eu acho que é porque Evangelion, ele tem problema assim, e eu vi muita gente, principalmente quando depois saiu na Netflix de novo, quando tinha saído pela primeira vez, pessoas que foram assistir e foram falar do fanservice. Evangelion tem fanservice necessário, eu achei estranho porque os pontos que eles falaram, tem fanservice necessário, como essa cena. Essa cena não era fanservice necessário. Não era nem fanservice. A outra cena era, que você não comentou, inclusive. Não vou contextualizar a cena, pra não dar spoiler, mas tem a cena que eu vi muita gente falando sobre o Shinji encontrando a Rei pelada no começo. Não é fanservice, ela é toda desconstruída pra ser a cena mais tensa possível e mais desconfortável. Tipo, você talvez possa falar sobre se foi necessário ou não os ângulos e tudo mais, mas não foi feita pra fanservice, não foi feita pra agradar alguém. É tipo Perfect Blue, né, mano? Porque se tem uma cena que é extremamente desconfortável, assim, cara, principalmente se mulher estiver assistindo. E puta que pariu! E você fala, meu, pra que precisava disso? E você fala, cara, precisava, sabe? Porque o Satoshi, ele queria criticar exatamente aquela situação, sabe? Não foi romantizado de maneira nenhuma aquilo ali. Tem a cena do começo também do filme, do The End of Evangelion, que é polêmica, eu não vou falar que cena que é, mas todo mundo que assistiu o filme sabe que cena que é. Uhum. E todo mundo, tem muita gente que assistiu, tipo, depois, assim, de um tempo e fala, tipo, é desnecessário. Cara, não é desnecessário, não quer dizer que as pessoas concordem, é pelo contrário, é uma cena que, tipo, é pra ser desconfortável, são minutos ali que você tá parado vendo aquilo acontecer e, tipo, você fica, eu tô vendo, é isso mesmo? Eu tô certa? É isso que tá acontecendo? E, tipo, é pra você ficar incomodado, sabe? Tem gente que assiste aquilo, não, é fanservice. Tipo, não é um fanservice. Não, é que parece que algumas vezes as pessoas têm que abstrair de que você pode fazer um personagem ser horrível, se a história construir de um jeito que aponte que tá sendo horrível. Isso dá muito tema pro podcast também, né? Tipo, tava em discussão esses dias, porque esses dias estavam falando de um mangá lá que tinha um personagem transfóbico e das pessoas criticando, falando que não devia ter um personagem transfóbico. Tipo, gente, transfobia existe, sabe? É, sim. Não é que nem, por exemplo, em algum nível, eu acho que a série You, né, lá da Netflix, ela tem um papel ali, sabe, de você falar como que é um controle de um homem sobre uma mulher, a questão de stalkear, a questão de controle emocional e físico, de psicopatia, sociopatia e tudo mais. Só que a série, ainda que ela se propõe a criticar isso em alguns momentos, ela romantiza em outros. Então, assim, esse é o problema de Yu, entendeu? Yu, ele chega a um ponto que você fala, cara, isso aqui é muito impossível, isso aqui é só pra manter o personagem livre, sabe? Livre pra cometer crimes. E você fala, nem a polícia brasileira, que é uma polícia bem merda, deixaria essas coisas passarem. Vai da forma que o autor aborda, né? Isso, então assim, beleza. Pessoas merdas existem, a gente precisa falar, né, a cultura, ela precisa expressar isso também, só que você tem que ter cuidado na hora de você expressar isso, sabe? Você não, se você quer criticar ou você quer mostrar que aquilo é um problema, você tem que deixar claro que aquilo é um problema. E aí, essas são as diferenças, as sutilezas de roteiro, de direção, de produção e tudo mais, né? Então, enfim, mas voltando um pouquinho pra pauta, eu queria falar um pouco de mim, né? Porque eu tenho algumas relações parecidas aí, e eu assisti esse ano, em 2021, eu assisti Viagem de Chihiro. Eu não tinha assistido Viagem de Chihiro ainda. Olha só! Cara, eu amo Estúdio Ghibli, eu já assisti uma caralhada de filme do Estúdio Ghibli, eu tenho DVD de Estúdio Ghibli, sabe? Tipo, eu amo Náutica, eu amo Princesa Mononoke, Castelo no Céu. Porra, assim, são obras que me marcaram, porque eu assisti, alguns eu assisti na adolescência, outros eu assisti também mais adulta, mas faz tempo que eu assisti. Uhum. E faltava Viagem de Chihiro, né? Na época que lançou, não me levaram no cinema, eu era pequena, 2001 eu tinha 8 anos de idade, né? E isso simplesmente passou batido, eu não saquei, assim, quando eu fui um pouquinho mais velho, eu fui assistindo outras coisas do Estúdio Ghibli, e acabou sendo o meu pecado otaku, digamos assim, sabe? Uhum. Nunca assisti Viagem de Chihiro. A minha experiência, eu só vi Viagem de Chihiro como criança, e eu acho que a perspectiva de quem viu quando criança, a perspectiva de quem viu como adulto é completamente diferente. É, eu também acho, porque assim, cara, a minha cabeça hoje, com tanto política, social, todas essas coisas, quando eu assisti Viagem de Chihiro, eu fiquei assim, caralho, Miyazaki, você é um gênio. Eu fiquei assim, caralho, você é um gênio, puta que pariu. Eu fiquei assim, absurdo, Viagem de Chihiro é de longe, assim, real, um dos meus melhores filmes, assim, do Estúdio Ghibli, assim, disparado, sabe? Todos os pontos críticos estão na medida certa. Ele diverte, ele te dá atenção, as críticas todas estão ali sobre a sociedade japonesa, sabe? A questão da criança mesmo, sabe? Dela crescendo, dela ficando um pouquinho mais madura naquela pré-adolescência. A protagonista, ela respira isso, sabe? Uhum. E ela respira isso, tudo bem, muito com a cultura japonesa, mas é muito global, sabe? A Chihiro, né, que é a protagonista, ela é muito carismática. Então, assim, não importa se você é brasileiro, ou se você é estadunidense, se você é dinamarquês, sabe, cubano, existe ligações ali pra você também, sabe? Como, enfim, você consegue se ver ali naquela pré-adolescência com ela, sabe? Então é muito genial, cara, assim, assistir Viagem de Chihiro esse ano foi uma das minhas alegrias, de verdade, assim, sabe? E eu assisti justamente porque, assim, eu já queria assistir Viagem de Chihiro, não tinha ainda conseguido conquistar isso, né? Mas também eu tive a ajuda da Mo, né, que hoje tá no Omelete lá, ela também faz parte do Otaminas, que a gente foi falar sobre as princesas e sobre as personagens femininas do Estúdio Ghibli. Então tem vários exemplos lá, foi uma puta live massa. E aí, quando elas falaram da Chihiro, eu falei assim, então, gente, eu não assisti Viagem de Chihiro. E ela falou assim, caralho, como assim, sabe? Tipo, ok, tudo bem não ter assistido, mas é o principal filme, sabe, do Estúdio Ghibli. Todo mundo sabe, todo mundo conhece Viagem de Chihiro. E não à toa ganhou Oscar, né? Então, assim, sim, 2001, passou 20 anos, e Viagem de Chihiro continua uma coisa estrondosa e absurda, assim. Então, isso também foi uma experiência muito legal, eu acho, Kay, porque você falou, eu assisti quando criança, então a minha experiência provavelmente vai ser completamente diferente. Vai, se você reassistir Viagem de Chihiro hoje, você vai ver, caralho, que foda, sabe? Tipo, você tem uma crítica ferrenha e muito óbvia do capitalismo, sabe? Muito óbvia. E assim, do capitalismo no sentido mesmo de consumo exacerbado, que essa é a principal característica do capitalismo, entendeu? As pessoas acham que, meu, no feudalismo as pessoas consumiam também, tá, gente? Ninguém tá falando que consumir e ter coisas é ruim. Não é ruim, é bom ter uma casinha, é bom ter uma cama, um computadorzinho, uma garrafa térmica. Ninguém tá dizendo que você não pode ter bem material, entendeu? A questão é que o capitalismo veio como um sistema de você consumir isso absurdamente, entendeu? Em massa mesmo. Então, tipo, tudo que você tem hoje dura pouco, justamente pra você consumir cada vez mais e mais em pouco tempo. E isso nunca acabar, entendeu? Você nunca vai estar satisfeito com esse consumo no capitalismo. E o Miyazaki, ele critica isso o tempo inteiro, sabe? O tempo inteiro. Com os pais da Chihiro, com a velha lá, que é a bruxa, sabe? Você tem o cara sem rosto lá, espírito sem rosto. Todos eles, tudo isso, existe essa característica. Inclusive, com os operários, né? O que são os bichinhos lá, os carvãozinhos. Ele vai falando sobre a exploração do trabalho justamente pra manter esse consumo das pessoas, entendeu? Então, pra manter os consumos das pessoas, a gente precisa ter esse proletariado que não vai ter nada, ele é explorado o tempo inteiro. Se rolar acidente, morrer, morreu, acabou, não, ninguém se importa, entendeu? E é tudo sutil nessa... Ele é muito claro, mas é sutil, entendeu? Por quê? Porque é um filme pra criança também. Então, tipo, é genial como Miyazaki, ele conseguiu colocar todos os pontos que ele queria e de uma maneira muito sutil e suave, sabe? Que qualquer pessoa consegue entender um nível ali, sabe? Tipo, nossa, que foda, sabe? Então, eu fiquei extremamente encantada com Viagem de Chihiro e, sim, consumi em 2021. E sinto um pouquinho de vergonha com isso? Sinto, admito. Podia ter assistido antes, sabe? Se eu tivesse assistido isso, sei lá, nos meus 20 anos, eu conseguiria sacar tudo isso que eu saquei hoje, sabe? Então... Inclusive, vem pra nossa próxima pergunta, inclusive, aqui do cast, né? Sobre, tipo, vocês sentem arrependimento de vocês terem consumido essas coisas agora? Sabe? Sei lá, consumir Evangelho agora, você queria ter consumido antes? Com a Gabi, que é One Piece, pô, né? One Piece é de 97, né? Então, pô, daria pra você ter começado antes, que nem você começou Naruto, talvez? Talvez, sabe? Então eu queria saber um pouquinho de vocês isso. Vocês sentem um pouquinho desse arrependimento, que nem eu sinto, por exemplo? Eu queria ter assistido antes, viajei. No meu caso de Evangelho, eu só tenho um arrependimento que antes eu tinha uma opinião forte dele, sem ter assistido ele mais adulto. Então eu falei, caralho, o que antes falava merda, né? E eu entendo isso também, Kay. Eu acho que eu senti muito isso com Naruto. Inclusive, vou voltar a falar de Naruto, porque eu assisti o anime de Naruto também, muito tempo atrás. Eu lembro certas coisas, que nem eu gosto muito da fase do Zabuza. Só que assim, o anime, ele tem uma experiência que é diferente do mangá. Então assim, eu nunca tinha lido o mangá de Naruto. Então eu comecei agora, realmente, o mangá de Naruto. Então eu tenho realmente uma certa experiência de Naruto, mas a gente sabe que leitura sempre é diferente de você assistir alguma coisa, né? Sim, sim. E eu sinto isso também, porque eu tinha uma opinião muito dura com o Naruto, justamente por eu ter tido essa experiência com o anime, e ficou por isso mesmo, sabe? Eu nunca quis, como posso dizer, não exatamente refazer essa minha opinião, mas eu nunca quis mudar de fato ela, sabe? Era tipo, não, isso tá estabelecido pra mim e aí isso acabou. Então, sempre que eu for comparar com One Piece um dia, sabe? Sobre, sei lá, roteiro, ou semelhanças, ou qualidades e defeitos, One Piece sempre vai ganhar. E sim, vou dizer pra você que talvez o One Piece continue ganhando na maioria das coisas, talvez, mas a questão não é essa, sabe? Do tipo, você não tem que consumir ou ler alguma coisa comparando com outra, né? Então, eu tinha muito esse peso com o Naruto, sabe? Ah, eu não comecei no início, então não vou, entendeu? Eu vou realmente ter uma opinião aqui forte e eu não preciso disso. Então foi muito isso com o Naruto. Com o Bleach também foi. Só que, cara, Bleach eu comecei realmente no mangá e eu li 12 volumes direto quando a Panini lançou. E eu não gostei, sabe? Então assim, foi, cara, beleza, foram 12 volumes e eu não curti. Então, por quê? E só foi isso. A minha opinião sobre Bleach do tipo, não é que ah, eu achei uma bosta, ou que eu tenho uma opinião muito forte sobre Bleach, mas era basicamente sobre, tá, eu não quero fazer essa coleção, então não vou, sabe? Só foi isso. E com o Naruto, não. Eu tinha uma opinião muito forte sobre, nossa, isso era uma bosta, né? Porra. E talvez eu tenha sido meio babaca, sabe? Em relação a isso. Então, consumir hoje Naruto tá também sendo uma experiência à parte, sabe? É curioso porque Naruto acompanhava desde os tempos que você era forçado a baixar anime em RMVB, porque era o que sempre internet permitia. E depois eu fui ler o mangá e tudo mais. Só que minha experiência com Naruto era que eu tinha uma fase que eu adorava Naruto. Aí depois chegou a fase onde eu estava odiando Naruto. Naruto com todas as minhas forças. E aí, quando terminou Naruto, eu tava meio neutro com ele. E eu acho que é engraçado que muitas opiniões fortes de Naruto parecem que são muito baseadas em pontos específicos que marcaram a pessoa. Eu assistia Naruto quando eu era pequena, passava na TV. Mas foi totalmente diferente quando eu reassisti, assim. Eu cresci, reassisti não faz muito tempo. E eu fiquei anos reassistindo, demorei muito mesmo. Anos não, tipo... um ano e meio, sei lá. Porque eu não maratonei, sabe? Eu fui assistindo junto com outros animes, bem devagar mesmo, no meu tempo, assim. E foi, tipo, outra experiência. Tanto que eu lembro de, na escola, assim, eu fazer os jutsus com a mão e tal. Mas eu não lembrava tanto da história. Eu sabia, tipo, vários spoilers, assim. Sabia muita coisa. Mas daí eu fui reassistir e relembrei, tipo, de muita coisa. Descobri muita coisa nova também que eu não lembrava quando eu tinha assistido quando era pequena. E tanto que, quando eu assisti pequena, meu personagem favorito era o Shikamaru. E agora quem me conhece sabe. Digo isso acerca usando um mousepad com uma action figure, dois quadros e um deck macro do Sasuke do meu Infelizmente, lado. Né? É um personagem que é odiado. Que é o meu favorito da vida. Da vida. Eu não. Eu amo muito ele. E eu tenho razão pra isso. Tanto que. Sabe aquele negócio de assuntos que você domina? Assuntos que você pode ficar 30 minutos falando sem parar? Um dos meus é o Sasuke. Então, E isso começou depois que eu reassisti Naruto. Foi, tipo, totalmente outra experiência, sabe? E você, Gabi, quando você começou a assistir One Piece, você se arrependeu? Você falou que gostou muito de One Piece, você se arrependeu? Tipo, cara, eu podia ter assistido isso antes. Esse é um sentimento que eu tenho constantemente, assim, com tudo. Porque tipo, é muito aquele negócio de, tipo, gosto muito de anime, tipo, top coisas que eu gosto na minha vida. Mas daí você se contesta, será que sou, entre aspas, um otaku de verdade? Porque eu não consumi tal obra? Porque, cara, isso é uma coisa que vai acontecer sempre, sabe? Tem várias obras que são clássicas, eu nunca assisti ainda. Eu pretendo, mas nunca assisti. Tipo, Yu Yu Hakusho, por exemplo. Nunca assisti. E, então, sempre fico, tipo, queria. Porque é aquele sentimento de... É claro que é um sentimento bobo. E não tem fundamento. Porque se eu tô consumindo a obra, eu tenho o direito de gostar dela. Mesmo que seja depois, sabe? Ainda fica, tipo, pelo peso, assim, de você ver uma pessoa que há tanto tempo é fã da obra e tá consumindo isso há muitos anos e tal. Daí você chega humilde, assim, estou consumindo agora, mas eu estou gostando tanto. Sempre me arrependo. Sempre. Não, mas parece que quando a gente vai conversar com outras pessoas, né? Que nem, vai, eu vou dar um outro exemplo. Eu comecei a assistir The Office ano passado. E The Office é, acho que também de 2005, 2006. É uma obra meio antiguinha, né? Uhum. Tudo bem que o The Office também teve um boom diferente no Brasil. Mas enfim, ainda assim é uma obra consagrada, antiga e tudo mais. E que voltou na boca do povo hoje. Mas sempre bate aquela vergonhinha, né? Quando você vai falar com alguém. Porra, eu comecei, tô assistindo The Office. Aí parece que a pessoa olha assim meio que torto, tipo, caralho, essa porra não acabou há 10 anos, sabe? Aí você fica, tá, e agora, né? Como que eu continuo essa conversa, sabe? Porque, normalmente, quando as pessoas começam a conversar sobre coisas que estão assistindo, elas estão assistindo coisas que estão, sei lá, foi lançada agora no Netflix. É, não, sabe? Vamos assistir um Round 6. É, isso, vamos assistir um Round 6, sabe? E você fala, ah, então, eu comecei a assistir The Office. Aí, tipo, é isso, ele fica sempre falando um pouco, eu sei que é antigo, estou revisitando isso hoje só, mas, pra mim é importante. Então você sempre tem que dar essa introdução, digamos assim, sabe? Tem que se explicar por que você tá consumindo uma coisa que é consagrada só hoje, sabe? Eu tenho até um choque de personalidade, assim. Não sei se acontece com vocês. Tem muita gente que a personalidade delas é, tipo, eu gostava muito disso quando eu era pequena, então eu amo muito isso agora, uma obra. E, eu tive uma fase otaquinha quando eu era adolescente e tal, só que eu consumia muito, tipo, anime desconhecido, anime pequenininho, eu não consumia obras grandonas, assim, que são super famosas. Não que eu só assistisse isso, eu assisti algumas famosinhas, assim, mas eu gostava muito de assistir uns pequenininhos que eu caçava, assim, na minha segunda fase otaku, que eu falo, porque eu fiquei um tempo sem assistir anime, porque até, otakus, que vergonha, haha. E daí voltei, assim, e, tipo, isso se intensificou muito nos últimos anos. E eu tenho uma crise de personalidade, sabe? Eu fico, tipo, o que eu consumia quando eu era adolescente? O que eu consumia quando eu era criança que eu gosto agora? Eu não sei. Porque tudo que eu amo agora eu comecei a consumir recentemente. Eu até tinha esquecido de falar, mas esses dias eu dei play em Sailor Moon. Eu nunca assisti Sailor Moon. Gente. Isso é muito massa. Eu acho que tem gente no VS, inclusive minha namorada, por exemplo, ela nunca viu Cavaleiro Zodíaco. Tipo, pra mim isso é uma coisa assim, caralho, como assim, sabe? Foi uma coisa tão normal pra mim, uma coisa que foi jogada na minha cara o tempo inteiro, eu revi isso tantas vezes, eu amava tanto. É muito estranho ter uma pessoa que tem praticamente a minha idade, que passou pelas mesmas gerações que a minha, né? Nas mesmas fases, mesmas etapas de vida, basicamente. E não teve isso, sabe? Então, assim, a gente também tem um probleminha de aceitar isso, sabe, vindo do outro. Então, cara, realmente, tem gente que, por exemplo, eu não gosto de Dragon Ball, sabe? E tá tudo bem. E ao mesmo tempo, pode ter uma pessoa que nunca consumiu Cavaleiro Zodíaco. E também tá tudo bem. Esses dias eu tava vendo, anunciaram o Sora de Kingdom Hearts, que é um jogo. E daí eu tava vendo o anúncio numa live de um streamer que eu gosto, de um streamer amigo meu, que eu gosto muito, é o PH do DNM. Ele chorou no anúncio. E tem o vídeo na internet e tudo. E não só ele chorou, um monte de gente chorou. E daí É tipo, porque Kingdom Hearts é um jogo que é muito importante pra muita gente, tipo, marcou a infância de muita gente. Deu uma crise, porque eu assisti isso e eu fiquei, o que que me deixaria assim? Eu não sei o que me deixaria assim. O que que é um anúncio grandioso agora de alguma coisa que eu consumia na minha infância que vai me fazer chorar? Porque eu amava muito quando era pequena. Não sei, eu não consigo pensar. Oh, meu Deus, o dó! O que eu amo agora, exato, eu comecei a consumir há pouco tempo, assim, sabe? Gente, vamos lá, pra outra pergunta também que eu tô curiosa pra saber de vocês. Vocês começaram a consumir essas coisas com influência de alguém? Sim, quadro quadro. Quadro quadro. Podcast. O que Kitsune te influenciou pra reassistir Evangelho também? Não, foi exatamente isso. Foi o quê? Foi, vamos gravar uma pautas aqui, reunião de pauta. Então, vamos falar de Evangelho? Eu, ok, tô na hora de rever. Não vi desde a última vez que eu vi, eu tinha 9 anos. Vamos ver agora adulto. Que saudável assistir Evangelho aos 9 anos, porra. É, muito bom. O meu tio tinha umas VHS, eu fui lá, peguei as VHS e assisti. É. Foi. É isso aí mesmo. Eu também assisti um monte de coisa que era imprópria pra mim. Eu tinha essa idade aí também. É, e você, Gabi? Você foi influenciada por alguém pra começar a assistir as coisas recentes aí, consagradas? Não sei. Eu assisto muito anime com meu irmão. A gente tem muito, tipo... Eu assisto anime sozinho também. Mas eu... Meu irmão, quando a gente dá play em um anime junto, a gente assiste junto e termina junto. Então, tipo, tem muito anime que a gente tá dando play agora, que eu assisti junto com... Que eu dei play agora e eu assisti junto com ele. Tipo, One Piece. Eu não sento sozinha pra ver, porque é tipo traição, né? Vamos concordar, se você começa um anime. E é disso, assim, a gente vai... Eu acho que, tipo, você vai entrando no universo do otaku, assim, e você vai descobrindo obras que são famosas dentro do universo. Você vai, eu quero assistir isso, eu quero assistir aquilo. Então tem muito de influencer, né? Tipo, você falou de Damo, do Omelete, agora. Eu esqueci de falar, tem um monte de obra que entra na pauta. Eu assisti Fruits Basket esse ano também, por causa do Damo. Então, olha aí, influenciadíssima. Games também, eu comecei a jogar mais videogame faz pouco tempo. Porque eu tô começando a jogar vários videogames que, tipo, marcaram o próprio Kingdom Hearts que eu citei, que matou a... Matou. Ou não matou a infância de ninguém, não. Calma aí. Não, que marcou a infância das pessoas e eu tô dando play agora. Eu, tipo, comecei ontem Kingdom Hearts 1 e Castlevania, etc. Eu comecei a jogar videogame faz pouco tempo. Então, é muito, tipo, do que eu consumo na internet. Internet. A internet faz isso com a gente. Isso é real. Assim, cara, acho que influência acaba rolando, né? Tipo, às vezes é indiretamente, às vezes é uma pessoa que fica ali falando e você acaba se apaixonando pela maneira com que ela fala, sabe? E eu queria ver de vocês também, se tipo, por exemplo, quadro-quadro, ok? Rolou uma expectativa, assim, tipo, eles a galera de lá botou uma banca em você, tipo, não, porque essa obra é XYZ, senti isso, e trouxe uma expectativa do tipo, caralho, e aí, sabe? Que eu espero dessa obra aqui. O pessoal do quadro-quadro é muito de boa em relação a isso. Então, a maioria das coisas que alguém tem uma opinião muito forte, até pra falar, eu quero botar uma pauta sobre isso, não vou falar muito o que eu acho, porque eu quero falar no cast. Acontece muito disso. Isso é muito legal, cara. Eu acho que isso é muito respeitar, sabe, o tempo dos outros. Porque tem muita gente que cria uma pressão ali mesmo, assim, sabe? Tipo, mano, porque eu amo essa história? Porque essa obra é disruptiva e que não sei o quê. Começa a falar muita coisa, às vezes nem conta a história de fato, mas fala muito dos próprios sentimentos e aquilo é tão intenso que você fica, eita caralho, e se eu não gostar dessa porra, sabe, vou decepcionar essa pessoa. O mais próximo disso que também rolou, caralho, se eu não gostar vou ter que pedir desculpa, é o Pedro com o Aria, que eu vou dizer, o Pedro tá certo, o Aria é maravilhoso, é a obra favorita dele, desde que ele tá no quadro-quadro, ele cita a Aria e a gente fez o quadro externo, que é um dos quadros quadro-quadro de Aria, que ele não tá completo, porque episódio e faz tempo que eu não consigo um tempo pra editar de boa, então tá parado o negócio, mas eu acho que Aria é meu top 5 anime. Então, tipo, o Pedro estava certo em todo amor que ele tinha. Não, apesar que teve outra coisa que ele estava errado, foi quando ele recomendou o Ichigo 100%. Ele é muito problemático, porém, eu vi quando adolescente e tem coisas que eu gosto muito. Então, vamos lá. Aí foi. Porra, nossa. Não aguentamos até o... Nossa. Meu, é um erro, né? É um erro. É. Que nem, meu, se eu chego e falo, nossa, gente, eu gostava tanto de DNA ao quadrado, sabe? Porra, eu ria tanto com aquele anime e tudo mais. Golden Boy é a mesma coisa. Nossa, eu ri tanto com Golden Boy, aquilo me divertiu tanto. Eu assisto hoje e eu falo, caralho, a nostalgia bate aqui, bate. Mas essa porra é uma merda, né? É cheio dessas obras, tem muitas nossa, obras. Nossa, tipo, é muito isso mesmo. Sei lá, eu tenho muito carinho por Great Teacher Onizuka, GTO. Eu não ouso mostrar, principalmente no começo, pra alguém. Nossa, é tudo calcinha. Nossa, é vergonhoso. É muito vergonhoso. Uhum. E é com aluno, uhum. Nossa, ai. Então, tem muito disso, né? A gente, às vezes, gosta de obras ali que marcaram a gente. E a gente tenta recomendar pra uma pessoa que nunca viu aquilo. Só que, tipo, é uma pessoa que é, sei lá, tá na nossa idade hoje, né? Tipo, tem mais de 24, 25 anos. Aí você fica falando isso quando você leu isso com 14 anos. E você fala, caralho, é muito bom. Aí, tipo, a pessoa vai ler aquilo ali com aquela expectativa de que você achava aquilo muito bom. E ela vai ver como uma porcaria, entendeu? Fica uma bosta aquilo ali. Você fala, meu irmão, por que, entendeu? Você fez eu perder meu tempo aqui pra ler isso aqui, né? Então rola as duas coisas, né? Aquela expectativa do tipo, uma pressão que é muito grande acaba se tornando real mesmo, você continua gostando daquilo ali, bancou mesmo aquela expectativa, e outros você fala, meu irmão, você tá pirada na batatinha, entendeu? Uhum. Não é isso não, né? Como que você gosta dessa porra aqui, entendeu? Então, eu entendo esse sentimento aí, dessas expectativas. A Gi, agora que eu tô lendo Naruto, ela morre de medo das minhas opiniões sobre Naruto. E eu acho isso muito engraçado, cara. Porque eu também sinto isso com One Piece, sabe? Eu também sinto muito isso com One Piece. E ela também tem dedos, assim, na hora de falar sobre One Piece. De, tipo, tá, eu posso dizer que eu não gostei. A mesma coisa acontece comigo. Eu posso dizer que eu não gostei, sabe? De Naruto. Então, tem muito disso também na nossa cabeça, sabe? Dessas expectativas com as outras pessoas, pessoas próximas, amigos, enfim, que recomendam algumas obras pra gente, que a gente nunca viu na vida, só que ela é muito famosa e fica naquela coisa, ai, não, mas não fala mal dessa minha obra que eu gosto muito, sabe? Ao mesmo tempo que, tipo, não, eu sei, você tem que falar porque é a sua experiência, mas pega leve, sabe? E, enfim, tem muito disso, eu acho também, né? E eu acho que torna a experiência um tanto quanto peculiar mesmo, sim, sabe? Meu, se você tivesse com 13 anos passando pela mesma coisa, você não ia ter esse filtro. Tipo, se você não gostou, você provavelmente ia muito falar, sabe? Ou você ia continuar acompanhando e continuar falando mal daquela porra, sabe? Sem pensar, tipo, pra que eu vou ter sensibilidade com essa pessoa aqui, entendeu? É, pô, eu tô na idade de trollar, eu sou revoltado e não sei o que, sabe? Então muda muita coisa, né? Do modo de a gente trabalhar as próprias opiniões sobre as obras, né? E eu acho isso fenomenal, inclusive. Eu ia falar que eu ficava muito irritada com... O meu irmão odeia Naruto. Vocês tiveram altas tretas, provavelmente, mas, né? Eu entendo que Naruto tem muito de apego emocional, de, tipo, gente que assistiu quando era pequena, inclusive eu, e que gosta até hoje, assim. Só que eu também tenho um detalhe específico nos meus gostos, que é eu gosto muito de shonen ruim. Então, então você admite, eu né? Eu aprendi a admitir que Naruto é ruim muitas vezes. Mas tem muita coisa ruim mesmo. Nossa. E daí, chegando aqui, naquilo de nem tudo que eu gosto é bom e nem tudo que é bom eu gosto. E às vezes é legal você ter um pouquinho desse filtro, né? Na hora de você recomendar algumas coisas e tudo mais. Eu queria, inclusive, citar um pouco The Office de novo. Porque, cara, o pessoal fica falando, não, porque The Office é a melhor série de comédia e não sei o quê. Mas, cara, você tem que tomar cuidado na hora de você falar de The Office. Porque o Michael Scott, o protagonista, né, do Steve Carell, é insuportável. Uhum. Ele é um personagem extremamente escroto. Ele é um personagem que dá ódio de verdade, assim, sabe? Então, dependendo de como foi a realidade da pessoa, principalmente profissional, ela vai olhar pro Michael e ela vai querer quebrar a TV, basicamente, sabe? É uma mistura de raiva com vergonha alheia e pena. São sentimentos ruins, entende, gente? Não são sentimentos bons. E tem que falar que esse é exatamente o porquê do The Office é muito bom. Porque o que eu gosto de The Office é aquele humor de vergonha alheia. Mas é isso, você precisa ter um pouquinho desse filtro e falar assim, olha, você tem traumas pesados de trabalho? Tenho. Então, cara, pega leve com The Office. Eu, tipo, não sei, não começa com The Office, sabe? Sei lá, vai ver outras comédias, outras sitcoms. É, porque o Steve Carell, ele é tão fiel a como ele... como ele atua no personagem, que é muito real, sabe? Assim, gente, tem muito chefe que é vergonha ali, igual ao Michael Scott. Uhum. Exatamente igual ao Michael Scott. Então, assim, chega a ser uma atuação muito fiel à realidade, entende? Então, assim, vai pode mexer ali, sabe? Pode muito mexer com o seu psicológico e te deixar muito puto. Porque você vai lembrar de algum chefe seu, você vai lembrar de alguma exploração que você teve que sofrer, ou realmente uma vergonha alheia que você teve que presenciar, e que foi uma vergonha alheia, tão vergonhosa mesmo, sabe? Uhum. Assim, que você fala, meu, eu não queria lembrar disso, sabe? Eu realmente não queria ter lembrado disso. Então você precisa ter um pouquinho desses filtros, sabe? Porque beleza, The Office eu acho maravilhosa, mas é isso, tem gente que não vai funcionar com The Office, cara, não vai conseguir curtir. Então é isso, sabe? Imagina se você joga toda uma expectativa, não, porque você vai gostar, é engraçado pra caralho e tal. Meu, no início, as duas primeiras temporadas, você não vai achar muito engraçado o Michael Scott. Você vai se acostumar com ele no decorrer da temporada e você vai começar a rir das merda dele, entendeu? Mas antes, você vai ficar muito puto, sabe? Você vai ficar muito puto com o Michael Scott. Então, é basicamente isso. Eu acho que é um exemplo legal também, sabe? De você ter esses filtros na hora de você influenciar alguém a assistir alguma coisa que é consagrada, sabe? Não dá pra gente indicar qualquer coisa assim pra qualquer pessoa também. Eu gosto muito de indicar coisas. Eu gosto muito de, tipo, achar uma pessoa chegar pra mim e falar, você acha que eu devo assistir tal coisa? E daí eu pensar, não, a personalidade dessa pessoa é tal. Então eu acho que ela vai gostar mais desse tipo de anime. Eu tenho um amigo que eu indiquei tanta coisa que ele gostou muito. Porque, tipo, pensando mesmo, o gosto desse meu amigo é esse. Eu entendi o gosto dele. E eu entendi o que ele não gosta também. Então, obras que eu achar que são assim, que se encaixam no gosto dele, eu vou repassar. E ele só me pede indicação. Tipo, ele não confia em mais ninguém pra indicar. Passando, tipo, ele pergunta pra mim, me indicaram isso, você acha que eu vou gostar? E eu falo, não, você não vai gostar. Eu gosto disso, eu gosto disso. Mas eu não vou te indicar isso, porque eu sei que você não vai gostar. O que faz muito sentido. Inclusive, eu acho muito estranho. Eu sempre achei muito estranho quando as pessoas mandam, ah, que animes eu recomendo pra quem nunca assistiu anime? Não sei. Que pessoa você tá me recomendando? É, então. Não, e sempre colocam um Death Note. Aí eu fico, cara, não! É, então, se fosse pra colocar alguma coisa de início, coloca pelo menos uma coisa que é legal, assim, sabe, assim, que tá estabelecido que é legal, não precisa ser a oitava arte maravilha do universo, sabe, não é, também não é assim, mas que seja legal. Por isso que eu sempre sinto Fullmetal. Ele é um pouco de tudo, ali, um pouco de tudo. A pessoa pode não gostar de uma etapa ali, uma saga em específica, mas algumas outras vão salvando, tem outros personagens, enfim. E não tem tanto aquela... Como posso dizer? Aquelas manias e hábitos e culturais mesmo japonesas, né? Que eu acho que isso é o que mais afasta as pessoas, assim, que só consomem coisas ocidentais e na hora que vai consumir um anime, o fato do idioma, o fato de ter realmente, assim, hábitos, né, de fala, de ações, atitudes, que acabam se tornando muito padrões, né, da indústria do anime, e acaba isso pegando. Então, uma pessoa que não tá acostumada com isso, você pode estranhar, entendeu? Então, o Fullmetal, eu acho que é aquele anime, assim, que acaba sendo de entrada, porque ele é um genérico, assim, que pode funcionar pra muita gente, né? Mas agora, por exemplo, Death Note, ele tem isso também, né? De, tipo, tá, ele fala de outras culturas, ele mostra os presidentes de outros países, assim por diante, sabe? Ele não é tão focado realmente na vida japonesa. Isso, cara, é uma obra cheia de problemas, sabe? Assim, é uma obra que não tem um roteiro legal também, sabe? Ele é super misógino. Enfim, você tem vários problemas com Death Note que eu não sinto, cara, eu não quero apresentar isso de entrar pra ninguém, entendeu? Tipo, véi, abre a Crunchyroll, abre a Netflix... E vê pro gênero, sei lá, sabe? E vai, só inicia, porque... Realmente eu entendo você, Keia. É difícil você ter um de entrada. Eu só falo de Fullmetal porque eu acho que é o mais simplão pra você poder dizer, sabe? Pra você poder ali recomendar. Mas você tem tantas opções e realmente depende da pessoa. Tem gente que, por exemplo, que ama This Is Us, né? Que é a série que é super dramática e tudo mais. Meu, se ela curte muito esse gênero de drama, sei lá, por exemplo, ela vai achar piada se assistir Death Note, sabe? Então, não sei, realmente você tem que ir ali um pouquinho do tipo, o que que você gosta, sabe? Tipo, como que eu posso te ajudar? Então vai acabar sendo uma coisa realmente mais personalizável, eu, né? Eu tenho um podcast com o meu irmão que se chama Procrastina Brothers. E a gente gravou, o nosso primeiro episódio foi falando exatamente disso. A gente falou de animes que a gente recomenda pra pessoas que não assistem animes, tipo, não estão inseridas nesse contexto. E daí a gente listou, eu listei os meus, ele listou o deles, a gente não falou não combinou nada. E compartilhou no podcast e tal. E daí a gente testou. Ah, muitos, alguns bateram até. E a gente testou essa experiência com nossa mãe. Ai, que massa! Nossa, eles usaram a sua mãe de cobaia. Bom demais. E deu certo demais. O nosso filtro pra isso, porque é claro que é o que a gente falou, depende muito do gosto da pessoa e tal. Mas o nosso filtro foi... Tem muita coisa que incomoda as pessoas em anime, que é tipo... O que as pessoas entendem por anime, que é... Ah, olhos grandes, vozinhas fininhas, gritos, etc. E tipo, anime não é só isso. Anime tem... É tanto que a gente falou lá, tem gente que assiste Cowboy Bebop e fala que não é anime, porque ah, é diferente, é arte, é... Eu muito, porque... Cara, anime é muito amplo. É que nem animação, é que nem animação ocidental, entendeu? Você pega animação ocidental, você tem de tudo, cara. A galera acha que quando a gente vai falar do ocidente, a gente só tá falando da Disney. Não, mano, tem de Gravity Falls a BoJack Horseman, sabe? Cara, é isso, você tem idades diferentes pra essas animações, não é todo mundo que é criança que tá assistindo. Exatamente. Isso, sabe? Então, assim, o pessoal acaba falando muito isso de anime, que anime é infantil e tudo mais. Só que, na verdade, eles estão querendo falar de animação, entendeu? De, tipo, tudo que é animado, então, é pra criança. Você fala, cara, mas nem na lógica do Brasil isso funciona, sabe? Nem quem faz animação e que é brasileiro acredita no que você tá falando, sabe? Então, tipo, não é só no Japão, é no mundo inteiro. A animação, ela é uma produção de cinema, enfim, uma produção audiovisual como um filme, sabe? Então, filme você tem todos os gêneros, animação você tem todos os gêneros, e é isso. Não, é só que essa concepção de animação é coisa pra criança, é uma coisa tão enraigada, sei lá, nos anos 80, que perdurou até hoje. Porra, é um inferno isso. É meio bizarro. Isso é realmente muito chato, sabe? E também inferioriza, né, a animação. A gente sabe que as premiações fizeram isso também, né? Inferiorizaram a animação, do tipo, ah, qualquer coisa tá bom, qualquer coisa funciona. E não é assim, sabe? É um trampo do caralho. Oscar de animação, olha só, toma... Esse aqui eu não vi, mas minha filha viu e gostou. Viu e gostou. Isso, exatamente isso. Então, assim, é triste, né? E a gente precisa realmente ir desmistificando isso. Inclusive, eu gosto muito de apresentar pra minha mãe e pros meus pais o Estúdio Ghibli. Então, eu acho que são boas animações pra entrada também, sabe? Porque tem muito também de Japão, mas ao mesmo tempo você tem uma coisa mais reflexiva, talvez, né? Uma coisa ali mais longa, uma coisa mais artística, artesanalmente falando, eu quero dizer, sabe? Acaba sendo mais bonito pra eles. Então, eu assisti com meus pais Totoro, né? Eu assisti Totoro na minha pré-adolescência, eu tinha uns 12 anos ali. E quando eu reassisti com meus pais, eu não lembrava de absolutamente nada de Totoro. Eu só lembrava do Totoro em si, que ele existia e que ele era legal. Só! Eu não lembrava nada da história. E foi uma experiência com os meus pais muito gostosa. Cara, porque assim, a gente assistiu à noite, a gente terminou de jantar e assistiu. E sabe quando deixa aquele sentimento super leve? E é isso, eles gostaram, eles ficaram cantando a musiquinha depois. E cara, é isso, eles têm mais de 60 anos, os dois, sabe? E eles amaram Totoro. Então, assim, não é também porque é uma animação que foi pensada para crianças que ela agrada só crianças, né? Então a gente tem muito disso, sabe? E é por isso que eu gosto também de apresentar e falar pros meus pais, tipo, as revistinhas que eu compro, eles chamam de revistinha ainda hoje, mas eles sabem que é uma parada séria, sabe? Eles sabem que tem a ver com cultura hoje em dia. Eles sabem que não tá mais associado a criança ou infantilidade, sabe? Eles falam de infantilidade, admito, quando eu compro meus bonequinhos. Então eles chamam de bonequinhos, inclusive. Você comprou na Android da Paloma, você voltou a ser criança, sabe? Porque você tem, remete muito a brinquedo mesmo, sim, né? Sim. Então acaba sendo um pouquinho diferente. Mas é isso, eles nunca tiveram essa prisão, né, sobre animação, sabe? E eu fico muito feliz que aqui em casa, eu e meu irmão, a gente conseguiu quebrar um pouquinho isso deles, sabe? Eu posso dar um exemplo um pouquinho mais extremo de... Ah, não é porque é pra criança que um adulto não pode gostar? Fica à vontade. Ano passado, principalmente por causa da pandemia, então tava num momento super merda, eu falei, eu vou ver coisas pra dar um boost aqui na minha autoestima. Pra dar um boost na felicidade, uma coisa mais leve e tudo mais. E aí, tem um Precure, que é basicamente uma série de Mahou Shoujo, que é de 2004, da Toei. Até hoje tem, cada temporada é um elenco de personagens novos. É basicamente o Digimon pra menininhas, porque é de garota mágica e tudo mais. Eu falei, eu vou ver Precure, parece divertido. Talvez o Rashikat Precure que eu assisti ano passado seja o meu Mahou Shoujo favorito. Talvez eu tenha chorado muito em algumas cenas. Talvez numa história feita pra crianças de 7 a 12 anos tenha tido um dos melhores textos sobre luto e depressão que já vi em anime. E é incrível assim, porque eu não tava esperando chorar de uma forma tão legítima pra um Mahou Shoujo feito pra criança. E esse que é legal, né? Quando você não tem expectativa e o negócio é simplesmente bombástico, você fala, caralho, porra, sabe? Te afeta muito. É que, não, Precure é de um nível tão forte que o plot do episódio de Dia das Mães é focada numa menina que ela não tem mãe, que a mãe dela morreu, e ela tem que tomar o papel materno da irmã mais nova. E é sobre esse sentimento dela, de ter que bancar uma mãe cedo. E eu, caralho, eu não esperava um desenho infantil falar disso. E que faz muito sentido, porque ele tá falando pra, também pra criança que teve essa experiência, está tendo essa experiência. E a gente acha que, por exemplo, a Disney também tem isso, né? A gente pega os filmes, sei lá, você pega Lilo e Stitch. Cara, Lilo e Stitch é uma parada que tem um discurso de, sobre família, sobre cultura, né? Ali, cultura de minoria. E é muito forte, cara, isso tudo, sabe? E de fato, me emocionou. O Stitch é um mascote, pra mim, que significa muita coisa. E eu também assisti com 18 anos, assim, acho que até mais. É, eu acho que eu tava com mais de 20 anos quando eu assisti Lilo e Stitch. E eu tinha assistido, quando eu era criança, eu tinha assistido só aquela animação de temporada. Não tinha assistido filme. E eu me divertia assistindo e tudo mais, e eu não sacava direito as mensagens, né? E, cara, quando eu assisti o filme, tudo fez muito sentido, sabe? E o pessoal subestima a criança, né? O pessoal subestima a capacidade de interpretação das crianças. Então, o Miyazaki fala isso também, né? Se eu não me engano. Em algum momento, ele fala, meu, vocês subestimam muito a inteligência da criança. Tem como você falar sobre coisas ali que são sérias, que acontecem na realidade, e a criança entende, né? Então, por exemplo, Como Treinar Seu Dragão, a gente tem ali o segundo filme que acontece uma coisa super impactante, a criança sente, sabe, aquelas coisas que estão acontecendo. A gente tem, se não me engano, aquele A Lenda dos Guardiões, não sei, aquele que tem o Frost. É, acho que é A Lenda dos Guardiões. É, não sei se é lenda, mas enfim, tem alguma coisa com Guardiões. A história do Frost em si, ali na história, eu assisti quando eu era adolescente e eu saquei muito, sabe, a questão da solidão dele, pá. Funciona, sabe, a galera acha que criança não sabe entender algumas mensagens simples, né, então, novamente inferioriza as animações, inferioriza todas essas experiências, né, que, sei lá, um adulto tá tendo. Tipo, que nem eu, fui assistir Viagem de Hiragora, sabe? Sim. Mata a gente rapidinho. É que eu lembrei de uma entrevista com o compositor de Castelo Rá-Tim-Bum, que ele falou uma coisa interessante sobre isso, que era meio que tinha gente que criticava algumas músicas dele, falando, ah, essa parte da letra, a criança não vai entender. E eu disse, se a criança não entender, ela pergunta pro pai. Ué, né, ela tem que ter um adulto, né? Ela tem que ter um adulto por perto, caralho. É, então, isso vale também pra desenho. Ah, talvez a criança não entenda. Ela pergunta pro pai. Eu acho Up também uma obra muito complexa. Up e os Incríveis. É, Up e os Incríveis. A criança pode até não entender. Mas é muito legal o fato de você ter elementos numa animação que agradam as crianças e vão transformar, deixar a experiência pra criança legal. Mas também pode ser legal pra quem tá acompanhando a criança, tipo no cinema, por exemplo. Ou tipo pra própria criança quando ela ficar mais velha, sabe? Própria Viagem de Chihiro, que a Pá falou. Tipo, eu assisti Viagem de Chihiro quando eu era bem pequena. Minha mãe, eu lembro da minha mãe, eu era tipo muito pequena e é uma das poucas lembranças que eu tenho de bem pequena. E eu lembro da minha mãe colocando na televisão no quarto dela e eu lá assistindo e tipo, reassisti depois e foi outra experiência. Eu amei quando eu era pequena e amei depois de ser mais velha. É muito legal isso, você ir descobrindo pontos que você curte dentro de obras que você já gostava. E, tipo, ela se transforma pra você e só melhora, sabe? Tipo, Hora de Aventura é muito isso pra mim também. Eu achei muito quando era adolescente, na escola, assim. E até hoje eu amo muito, eu acho incrível. Eu acho uma obra complexa, num nível perfeito, divertida, legal, interessante, sei lá, tudo. Eu acho incrível, assim. Enfim, gente, vamos pra fase final agora do cast, que é justamente falar um pouco dessa experiência, assim, do tipo, como que eu posso dizer pra vocês? Vocês citaram aí várias obras e tudo mais, eu sei que a Gabi já falou que adorou ler One Piece e tudo mais, mas eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência de vocês de consumirem recentemente essas grandes obras e um pouco mais a fundo mesmo, assim, vocês acharam essas obras, do tipo, atemporais, do tipo, é, vocês assistem hoje e você fala, caralho, velho, essas mensagens, elas ainda valem pra caralho, sabe? Ou a maneira mesmo de vocês olharem pra essa obra, eu com Viagem de Hiro, vou dar um exemplo. Vocês precisaram ver alguma dessas obras, assim, que não é exatamente da idade de vocês atualmente, vocês precisaram meio que resgatar essa pessoa de vocês quando eram adolescentes, pra vocês curtirem mais essas obras que vocês consumiram, aí consagradas recentemente, enfim, vocês tiveram uma mensagem ali mais emocional hoje, ou mais fria, racional, lógica, enfim, como que foi um pouco dessas experiências de consumir essas coisas recentemente? No Precure, que eu foi o último que eu citei, eu senti tudo isso, eu racionalizei e falei, nossa, se eu fosse criança, eu queria todas as bonequinhas. Teve momentos que eu só tava chorando copiosamente, teve... Ele foi uma montanha russa de emoções diferentes. Teve obras que eu olhei e falei, eu não entendo porque as pessoas gostavam disso na época. Quando eu assisti Macross, eu assisti o primeiro Macross, assim, ah, não, é um clássico, meu Deus. Existia uma discussão sobre Ganda ou Macross, qual é melhor? Ganda é melhor, porque Ganda, pelo menos, é bom. Nossa, o filme de Macross é bom, mas ele é muitos anos depois da série original, que a série original, eu, tinha episódio que eu tava assistindo e falava, isso aqui é conteúdo vigilância sanitária, não é possível. Muito e, bom. E é meio louco, assim, porque depois disso, eu vi outras pessoas comentando assim, nossa, Macross original, né, muito bom, muito... Porra nenhuma! Ou vocês estão de nostalgia, ou eu vi outra coisa, porque não é possível, é meio louco. Então, assim, eu tive muitos sentimentos com muitas obras. É, então, eu com Naruto... Eu gosto de dar esse exemplo de Naruto, porque, cara, é uma coisa muito consagrada, né? As pessoas conhecem muito. Eu sinto que, assim, ela não é muito atemporal, não. Eu não sinto que ela vai ser atemporal, sabe? Eu acho que ela vai ficar datada em vários momentos ali. E só que, assim, eu também tô tentando ler Naruto de uma maneira mais leve, sabe? Uhum. Tipo, Paloma, tira ali um pouquinho de você de 29 anos. Tenta curtir essa história como se você tivesse 14. Então, tenta resgatar essa Paloma que você tava ali na oitava série, sabe? Quando você gostava muito de One Piece, por exemplo. Porque, assim, eu era muito viciado em One Piece na adolescência. Uhum. Era muito, mas, gente, muito. A minha vida era One Piece. Então, eu tento resgatar um pouco desses sentimentos quando eu começo a ler Naruto. Pra eu não racionalizar tanto, sabe? Do tipo, cara, Paloma, não precisa ter tanta lógica aqui como uma adulta, sabe? Essa obra, ela foi feita pra galera de 10 anos. Naruto tem 10, 12 anos, sabe? Não é pra você de 29 anos. Então, tipo, segura um pouco a mão, sabe? Você tá onde lendo Naruto? Eu tô no segundo volume. Literalmente no segundo volume. E apareceu os Zabuza e tudo mais. E assim, eu tenho um sentimento dos Zabuza no anime... Eu fiquei muito contente de ter assistido a saga, né? Porque no anime, deixa eu contextualizar vocês, eu assisti até a invasão do Orochimaru, né? Então, começa a rolar lá a invasão do Orochimaru, depois interfere ali na final do Exame Chunin, né? E começa a rolar as lutas todas. Aí começa, eu lembro vagamente ali da luta dele com o Hokage, né? E aí tem um monte de cópia ali rolando de pessoas importantes do passado, enfim. Eu lembro mais ou menos até aí. E então, assim, quando eu tô lendo o mangá, algumas lembranças voltam, entendeu? Assim, de quando eu assisti ali o anime. E aí alguns sentimentos ficam ali meio misturados, porque eu falo assim, porra, essa saga é tão legal, e aí depois chega e fica uma chatice, sabe? Uhum. Isso fica começando a bater em mim, bater muito em mim na leitura. E eu falo, calma, Paloma, você não chegou lá ainda, sabe? Esse é o mangá, então calma, sabe? Eu tô curioso pra saber como é que você vai se reagir com o Naruto. Eu também. Ele é uma obra cheia de altos e baixos. Uhum. E ele tem altos muito altos e baixos muito baixos. Então, eu tento não ter expectativas com o Naruto, justamente porque, tipo, Paloma... Se você tem muita expectativa, porque, por exemplo, vai, eu gosto muito desse início, eu achei o volume 2 muito bom, por exemplo. Uhum. Gostei muito do volume 2, mas eu fiquei pensando, calma, Paloma, isso não é One Piece. Inclusive, até comentei no Twitter sobre isso, tipo, eu tenho que tirar um pouco da mania, entendeu? Do tipo, de ler uma obra, ainda mais da Shonen Jump, e imaginar a maneira roteirizada, a maneira narrativa de One Piece. Porque isso, eu tive muito contato com One Piece por muito tempo. E acaba ficando, né, gente? É uma mania ali, é uma coisa tão naturalizada. Automaticamente, quando você tá lendo uma obra, você associa. Que nem, eu fiz isso algumas vezes com Chainsaw Man, inclusive. São obras muito diferentes, completamente diferentes, né? Mas, por ser Jump, eu sinto muito isso, sabe? Eu acabo fazendo essas associações muito bestas, assim. Então, eu até comentei no meu Twitter, falei assim, cara, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de ler Naruto, e eu tenho que me lembrar o tempo inteiro, do, tipo, Naruto não é One Piece, Paloma. Não vai esperar que, tipo, isso que foi falado no volume 2, ou que aconteceu no volume 2, vai ser lembrado no volume 10, ou no volume 15. Esquece disso, Paloma, esquece esse processo narrativo. É diferente. Você sabe que é diferente, você já sentiu nesses dois volumes que é diferente. Então, literalmente, tem uma coisa que acontece no volume 1, que o Kishimoto escreve, que ele simplesmente apaga dos outros capítulos que aquilo existiu, entendeu? Então, tipo, eu já senti que isso aconteceu. Então, assim, eu tenho que lembrar sempre o meu cérebro do tipo, Paloma, não espere que isso vai estar amarrado o tempo inteiro. Não vai estar amarrado. Esquece que vai estar amarrado, entendeu? Então, isso tá me ajudando a não ter muitas expectativas com o Naruto, sabe? Então, é isso, assim. Eu acho que o meu processo com o Naruto vai ser muito frio. Eu acho que vai ser muito difícil eu me conectar muito emocionalmente com o Naruto, sabe? Eu acho muito legal você falar sobre isso, porque a minha experiência é exatamente a contrária. Comecei com o Naruto, tipo, é uma das poucas coisas que eu tenho pra falar que, assim, desde pequena e tal. E daí eu tinha experiência com o Naruto, fui assistir One Piece e, cara, é delicioso. Porque, tipo, eu amo Naruto, mas o Naruto tem um problema estrutural e, tipo, politicamente falando, que o que me obrigava, depois que eu vi de mais velha, depois que eu fui reassistir, procurar outros ângulos, entendeu? De abordagem diferente do que o autor tava me passando. Esmiuçando a própria cabeça do tipo, pra aquilo ser aceitável, né? Exatamente. O autor tá vendo desse jeito, mas eu não vejo desse jeito. Inclusive, eu vejo do jeito totalmente contrário do dele. O que faz eu amar o Sasuke, entendeu? Então, eu não vou me alongar, mas é isso. Tipo, é uma obra que exigiu de mim eu pensar muito, eu tentar ver de outros ângulos. O que é completamente diferente com One Piece. O autor tá me passando uma coisa e eu tô falando, é isso, eu concordo, eu gosto disso, eu gosto dessa forma que ele tá abordando isso, eu gosto dessa crítica que ele tá fazendo. Isso é muito gostoso. Pelas coisas superficiais, você não pode pensar muito, porque um dos pontos mais altos do mangá pré-time skip, é onde você precisa falar, ok, ninguém mandaria esses personagens pra fazer tal coisa. Não faz sentido. Muita coisa que eu fico em choque, tipo, só por ser a abordagem do autor, a galera fala, ok. Eu fico, não tá ok. Não tá ok, o Kishimoto não sabia o que tava fazendo, né? Tipo, isso nunca seria aceitável no mundo, sei lá. É. Não, e o Kishimoto, ele toma muitas decisões porque ele olha, isso aqui vai ser muito massa, e não porque, ah, isso aqui tá sendo uma crítica muito importante, ou, ah, isso aqui faz muito sentido dentro do mundo. Muita coisa é pelo puro massa velho. E tá tudo bem. É, porque isso vai ser divertido. Isso vai ser aquele clichê que as crianças vão gostar. E que vão repetir isso o tempo inteiro. E que vai ter comercial, vai ter bonequinho. Muita coisa, isso aqui é uma decisão porque o Kishimoto necessariamente acredita nisso. Não, porque ele achou que isso é a coisa mais legal de acontecer na história. Eu sou uma pessoa que gosta, né? De verdade, eu gosto mesmo. Tanto que tem vários momentos em Naruto que o pessoal que não gosta, tipo, odeia muito, que eu falo, ok, me diverti assistindo, lendo essa parte. Tipo, é uma parte legal, achei divertida e tal. Mas eu também tenho muitas críticas e consumir One Piece agora tá sendo, tipo, totalmente diferente. É, até, digo em questões políticas mesmo. É confortável, sabe? E tá sendo maravilhoso. Acho que por isso, inclusive, que eu gostei desde o começo, assim. É, então, e narrativamente falando, fala um pouco da sua experiência. Tipo, você se conectou bem com os personagens, você se emocionou, você foi sacando todas as ligações de roteiro, do tipo, nossa senhora, do tipo, falaram desse personagem aqui, agora ele apareceu, sabe? Tipo, se não me engano, o Mihawk, sabe? Alguém fala do Mihawk ali um pouquinho antes do Baratie, e aí ele aparece. Acho que o Zoro fala o homem mais forte. É o Olhos de Gavião, sim. Olhos de Falcão, sei lá. Como é que a galera fala aí, ó. A alcunha dele. E aí, tipo, chega lá no Baratie, ele aparece, sabe? Você fala, eita porra, sabe? E são ligações que estão ali o tempo inteiro, né? Narrativamente falando. O Oda, ele não deixa escapar essas coisas. Então, como é que foi um pouquinho dessa experiência pra você? Ah, eu sou uma pessoa que, eu não sei, eu não sou muito difícil de agradar. Não, mentira, eu sou uma pessoa de crítica também. Não vou falar, eu sou sem filtros, ó. Eu gosto de shonen ruim. Então, agora que é um shonen bom, eu estou colocando One Piece como um shonen bom. Eu vou amar. Tipo, dizendo construída, pelo menos até o momento que eu tô, sabe? Claro, toda obra tem seus problemas, mas Eu tô amando, tipo, muito, assim. E eu me apego, eu sou uma pessoa que me apego muito a personagens. Muito mesmo, sério. Sofro por personagem 2D, eu fico muito apegada. E daí, como a One Piece começa apresentando alguns personagens, já funcionou muito pra mim, sabe, nesse sentido. Tipo, ele apresenta o Luffy, daí logo vem o Zoro, assim, em seguida. E eu já me apaixonei. Você me deu um cara sério, espadachim, tipo, é tudo que eu precisava. Uhum. É o fanservice certo, né? Nossa, é perfeito. É tudo que eu mais amo. Um cara sério e espadachim. Que usa brinco, sei lá. Aquelas específicas. Mas eu acho... Não, falando sério agora, eu acho incrível o como, tipo, eu tava falando com o meu irmão esses dias, que ele também tá assistindo One Piece comigo. Que tem muita coisa narrativa de, tipo, que eu não espero, sabe, que vai ter. Porque é normal e nem é uma crítica, mas acontece. De, tipo, um autor fazer uma obra e, tipo, você assiste e você fala, ah, já sei o que vai acontecer. Já sei como vai ser o desfecho disso. E isso não acontece com One Piece. Tipo, realmente acontece em plot, eu fico... O quê? Ou, tipo, às vezes nem é um plot do tipo, eu achei que ia acontecer isso, mas aconteceu isso. É um negócio de, tipo, eu não tenho a mínima ideia de como ele vai resolver essa situação. Eu não sei. Eu tô assistindo isso, eu sei como que ele vai resolver isso que ele tá me apresentando. Isso é muito legal, me deixa curiosa, sabe? Agora em Water 7, eu tô, tipo, como que você vai resolver isso? Quem você tá tentando me mostrar? Quem é o... Eu tô num momento que nem vilão do arco tem aí. Então eu tô, tipo, ele tá me entregando vários mistérios, sabe? E eu tô... Pelo amor de Deus, isso é muito bom, porque não é mais. É tipo aquele meme do cara que tá com aquele quadro cheio de... coisa destacada, assim, no quadro, exatamente, né? Tipo, que isso que liga com isso? E nós temos várias teorias. E aí o cara tá, assim, botando a mão na cabeça, tipo... Tipo... A Robin entra no bando e... E ela é uma personagem muito misteriosa no começo, tipo... Tem o arcozinho dela lá, e daí depois, no final, ela entra no bando e você fica... quem é Nicole Robin? E daí, agora, tá explicando ela e tipo... Esse arco tá muito focado nela e nos mistérios, tipo, como ela é muito misteriosa e como eu quero saber o que vai acontecer. E a forma como o autor aborda é muito... Ai, meu Deus do céu, eu não consigo imaginar. É muito o que eu falei, tipo, tem obras que são clichês e eu gosto de clichê. Tipo, eu tô falando, eu gosto de Shonen Rune, e Shonen Rune é literalmente isso, clichê. E eu gosto, de verdade. Só que também é muito gostoso você consumir uma obra que, tipo... O que vai acontecer agora? Eu não sei, isso não é nada clichê, eu não tenho ideia do que está acontecendo. E Cowboy Bebop, eu acho que tem um pouco desse sentimento, Nossa, né? Nossa, tem muito. Porque, cara, são... Quantos episódios? Eu não lembro agora mais quantos são. 25. É, talvez. E aí, assim, desses 26, você tem uns 18, que é só episódicos, assim, tipo, termina, começa e termina neles mesmos, basicamente, sabe? Não tem uma parada tão sequencial assim, sabe? Então, você nunca sabe exatamente o que vai rolar, sabe? Porque... É uma parada espacial, né, da galáxia. Então, em cada episódio, eles estão em locais diferentes, né? Então, porra, às vezes você, que nem vai, o episódio que aparece a Ed, aí eles vão falar um pouco da Terra. Aí você fala, caralho, sabe? Tipo, nunca imaginava uma parada dessa, sabe? E aí, depois disso, a gente já vai pra é Vey, não dela? É Faye. Faye Valentine. Faye. Eu falei Vey, May. Parabéns, falou. E também ela vai questionar essa questão nossa do tipo, eu era humano, eu tava nesse planeta que a Ed tá hoje, mas ele não era assim. E eu não, sabe, tipo... Mano, eu não sei mais quem eu sou, sabe? E ao mesmo tempo que você tem umas porradarias aleatórias, sabe? E... uns vilão muito esquisito, e eles são só mercenários, assim, sabe? Eles só estão querendo uma grana pra sobreviver. Você tem várias coisas acontecendo com a Cowboy Bebop que, tipo, não tá ali querendo te dar uma narrativa sequencial, sabe? Do tipo, porque você tem que ligar todas as coisas e tudo mais. Não. E é por isso que traz essa imprevisibilidade, entendeu? Porque pode rolar tudo. Você tem todas as culturas que você pode colocar ali. Você pode imaginar o que você quiser naquilo, sabe? Eu acho que Cowboy Bebop, ele foi muito marcante pra mim, porque tem muito disso também, de você ir meio sem expectativa, assim. E eu sabia que o pessoal elogiava muito e tal, mas eu assisti o primeiro episódio e eu fiquei, ok. Tipo, não hypei super assim, desde o primeiro. Eu assisti e fiquei, ah, vamos ver no que isso vai dar. E esse sentimento, sem eu perceber, tipo, parece que o anime foi melhorando dentro de mim, sem eu perceber isso. Porque, como a Pá falou, tem muito disso de cada episódio é construído meio à parte. E até tem a brincadeira com o jazz bebop, né? Que é um jazz que, tipo, os instrumentos estão ali meio que tocando independentemente e fazem música incrível no final. E o anime é muito isso, tipo, os episódios estão meio que ali atuando independentemente, os personagens estão ali atuando meio que independentemente. que apesar de ser um grupo, eles têm as histórias deles e não é uma história que afeta o grupo no geral. E mesmo assim, eles formam um grupo e no geral formam uma obra incrível. Então eu fui assistindo o Cowboy Bebop, fui assistindo os episódios à parte, fui curtindo episódio por episódio. E quando eu cheguei no final, sem perceber, eu tava amando cada um deles, sabe? E eu não sabia, tipo, eu não tinha percebido que eu amava tanto o Spike, que eu amava tanto a Faye. Tem um episódio que é sobre a Faye inteiro, assim, que é o meu favorito, inclusive, que eu chorei igual bebê no final, sabe? Porque aquilo é muito sentimental e eu não percebia, antes de começar a chorar com aquele episódio, eu não percebia que eu tava tão apegada aos personagens daquela forma. Porque o anime, ele foi, aos poucos, se construindo, assim, trabalhando meus sentimentos sem eu notar, sabe? E eu acho isso incrível, tipo, não foi a opinião das pessoas que fez eu amar Cowboy Bebop, mesmo sendo um anime muito, uma obra muito elogiada. Foi a obra mesmo, tipo, eles uma obra muito bem construída e apaixonante, assim. Eu acho que Cowboy Bebop é a melhor obra pra fazer essa comparação. Não a melhor, mas é muito apropriado. A minha experiência com Cowboy Bebop é mais ou menos experiência com um bom copão de caipirinha no bar. Naquele que você para de tomar cerveja, você pede uma caipirinha, você dá os primeiros goles. Não tá ruim a caipirinha, mas você ainda não sentiu. Quando você tá no meio da caipirinha, você acha que foi a melhor decisão da sua vida. Quando acabou a caipirinha, você só tá muito feliz. Não foi uma trajetória que você aproveitou. Sim, eu tô muito feliz, você notou. Eu estou muito feliz agora enquanto você tá assistindo. Você termina e pensa, isso foi grandioso e eu só percebi isso agora, mas foi grandioso no geral, sabe? E eu nem tinha notado que tava sendo tão incrível. Não consigo explicar direito, é isso que Eu acho que eu senti isso com Viagem de Chihiro, assim, eu acho. Modern Family eu acho que também dá pra citar. Eu comecei Modern Family esse ano também, eu já tô na 7ª temporada. Eu comi Modern Family, né? Modern Family é de 2009 e acabou em 2019, se eu não me engano. E eu comecei a assistir agora, depois que acabou e tal. E Modern Family nem era uma parada, uma sitcom muito conhecida, sabe? E acabou se tornando meio que, tipo, beleza, as pessoas já assistiram Friends, as pessoas já assistiram How I Met Your Mother, as pessoas assistiram The Office, as pessoas assistiram tudo que tinha, sabe? E aí, qual que é a sitcom que dá pra preencher? E aí escolheram Modern Family pra isso, sabe? E eu simplesmente comecei por começar, assim, tipo, a minha namorada chegou e falou assim, ah, eu acho que você vai curtir Modern Family. Botou lá e eu adorei. E foi. Não é como se eu tivesse amado no primeiro episódio, mas eu me diverti e eu só continuei. E aquilo me deixava leve, aquilo me deixava, tipo, era uma experiência que eu me divertia, mais ou menos o que o Kay falou. Tipo, ah, olha, você tá se divertindo no início, mas não é como se, não é, não tá, assim, muito bom, sabe? Você tá feliz, mas não tão feliz. Você não tá percebendo direito essa felicidade, sabe? E aí você chega nas outras temporadas, ali na terceira, quarta, aí você fala, nossa, isso aqui é divertido, isso aqui tá me deixando muito bem, sabe? E aí, quando você tá no final da carpirinha, que você já tá ali na 7ª, 8ª temporada, você fala, caralho, velho, isso aqui continua bom! Isso aqui é muito legal, sabe? Cara, eu tô muito feliz assistindo essa porra. E só continua, sabe? Eu acho que é um sentimento extremamente válido, sabe? Independente se é uma obra velha, é uma franquia extremamente consagrada. Então, sei lá, meu, se você quer assistir O Senhor dos Anéis hoje, assista. Se você quer assistir Harry Potter hoje, assista. Se você quer pegar um Gundam da vida pra assistir, assista, sabe? Tipo, não se prenda a essas coisas. A maior prova que não existe tempo pra, ah não, tá tarde demais pra você ler Senhor dos Anéis, porque quando o filho da puta lê Senhor dos Anéis, já era tarde demais. É, o Tolkien morreu em 73, porra. Tu não leu em 73, por onde nem era nascido. Exatamente. Lá. Exatamente. Só foi o negócio, só ficou boom porque saiu o primeiro filme. E aí do filme a galera começou a ler o livro. Uma coisa que vai muito de encontrar isso também, tipo, esse discurso de, ah, tá tarde pra você, ah, eu não acredito que você está consumindo essa obra agora, não sei o que, não sei o que. É que às vezes, consumir uma obra pode depender muito do momento da sua vida, né? Eu assisti Chungking Express quando eu era adolescente. E beleza, eu tava lá na vibe de ser cinéfilo, ok. Assisti, falei pra todo mundo que gostei e pronto. Fui reassistir esse ano e bateu muito mais pra mim. Nossa. Como é que é o nome do filme, perdão? Chungking Express, do Wong Kar-wai. É um diretor japonês, assim, que... Cara, é um filme famoso e fala sobre romances e, tipo, encontros da vida, assim, mas não de uma forma tão clichê, assim, sabe? Como as pessoas lidam com relações mesmo. E eu assisti adolescente, assim, é um filme mais velho, se eu não me engano, dos anos 90. E daí, assisti quando eu era adolescente, já era meio tarde, quando eu era adolescente. Mas... mesmo assim, eu assisti, tipo, esse ano, algumas semanas atrás. Bateu muito mais pra mim, sabe? Eu acho que tem muito disso, assim. Eu também sou uma pessoa que gosto muito de assistir série dos anos 2000. Minha série favorita é Gilmore Girls, por exemplo. Eu não assisti Gilmore Girls nos anos 2000. Eu assisti Gilmore Girls 2017, sei lá. E eu... foi super marcante pra esse momento da minha vida. Eu tava entrando na faculdade de jornalismo e a personagem tá entrando na faculdade de jornalismo também. Tipo, ela tá se formando na escola, entrando na faculdade de jornalismo, e eu tava me formando na escola, entrando na faculdade de jornalismo. E isso pegou pra mim, sabe? Se eu tivesse tido em outro momento na minha vida, talvez a Sobra não fosse a minha favorita hoje, mas encaixou muito com o momento que eu tava. Então acho que tem muito disso também. Às vezes é uma obra de anos atrás e ela... tá, foi muito importante pra muita gente. Mas depende do momento da vida que você tá, ela vai ser mais legal, vai marcar mais você ou não, vai passar batido detalhes, assim. Eu acho que é isso que é interessante de consumir narrativa, sabe? Uhum. Então, tipo, apesar de eu ter falado que eu fico arrependida, porque eu fico, eu me conheço, eu sou assim, eu... é, até de se importar com a opinião dos outros, assim. Eu fico arrependida de não ter consumido obras antigamente, no tempo delas, assim, quando foi lançado. Pode ser que eu nem gostasse, não fosse gostar de One Piece quando eu fosse mais nova, tipo, quando eu era menor, assim. Porque uma coisa que eu falei que tá, One Piece tá marcando pra mim é muito a visão política do autor. E a visão política do autor, a minha visão política agora não é a mesma que eu tinha quando eu era mais nova, assim. Então tem muito disso, né? Faz muito tempo, mas Persona 3 eu joguei alguns anos depois que ele saiu, mas ele... um dos maiores motivos que ele é especial pra mim, porque os personagens tinham 15 anos e eu também tinha 15 anos que eu joguei. Então, de fato, tem aquelas Sim, coisas de que é às isso. vezes a época que saiu não é exatamente a época certa pra você e tá tudo bem. É sobre isso, está tudo e é isso, gente, é sobre isso. Nossa, não, terminar. É sobre isso, terminar, terminar com esse. Nossa senhora, é meio triste, terminar, né? Veio do quebrando tabu, Deus me livre. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse papo aqui. Eu agradeço imensamente vocês dois aí, Kay, Gabi, obrigada por aceitarem o convite. O papo foi muito gostoso. De nada, foi divertido. E é isso, gente, eu espero que isso tenha deixado vocês um pouquinho mais leves, sabe? Qualquer pecado que vocês tenham cometido, que não é exatamente um pecado, sabe? Vocês podem assistir qualquer coisa aí mais antiga e curtir e comentar. Não cai muito nesse imediatismo que a nossa sociedade tem, que tipo, ai, saiu a primeira temporada agora, você precisa assistir. Saiu Duna agora, você tem que sair correndo agora do seu trabalho e assistir isso na HBO ou ir pro cinema assistir Duna agora, entendeu? Não, meu, se tu não quiser curtir isso agora, tá tudo bem, entendeu? Se você quiser deixar isso pra daqui 5 anos, tá tudo bem também, sabe? Não precisa seguir esse imediatismo. Se você quiser assistir clássico, assista. Se você quiser ler clássico, leia. E é tudo livre. É tudo livre pra você se expressar, pra você consumir. E seja feliz. Às vezes é até melhor. Às vezes é até melhor, exatamente. Então um beijo pra todos vocês aí. E a gente fica aí no... com o próximo episódio. Não sei quando, mas espero que vocês tenham gostado desse. E até a próxima. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.